Estou ouvindo? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje então é o último dia do nosso encontro aqui e nós desejaremos, como esta sessão está sendo transmitida para todos os alunos do COF e não só para a plateia do encontro propriamente dito, queria fazer um resumo do que nós discutimos nos outros dias, porque isso talvez venha a interessar outras pessoas, elas depois podem ouvir pelas gravações. Bom, no primeiro dia, nós estudamos antecedentes históricos que debilitaram, de algum modo, a consciência intelectual brasileira, facilitando a obra de destruição que se viu nas últimas décadas. Então, nós podemos remontar aí até o período colonial, nós não podemos esquecer que o Peru tinha universidade em 1525 e o Brasil foi ter a primeira universidade na década de 30 do século XX, quer dizer, a coisa foi atrasada, o que já mostra um certo descaso pela cultura superior. E aqui, quando o governo vindo de Portugal começou a incentivar algo do ensino superior, ele se concentrou nas matérias de sentido mais prático e imediato, medicina e direito. De modo que a intelectualidade brasileira do século XIX foi toda constituída de médicos e bacharéis, né? Sem contar, evidentemente, as escolas militares, né? Também tivemos que levar em conta as sucessivas ondas de formalismos que foram impondo as suas camisas de força, tá certo? Forçando as pessoas a adotar certos maneirismos de linguagem que só atrapalham a comunicação, tornam tudo mais difícil. Então nós vemos primeiro a herança maligna da retórica parlamentar do século XIX, cheia de floreios. Depois o parnasianismo, que já era o culto da forma sem conteúdo nenhum. Depois veio o modernismo paulistano, que é a mesma coisa. Bom, o modernismo nordestino não está nessa. Ao contrário, a ênfase dele era, ao contrário, na documentação da história real da sociedade brasileira, né? Depois a geração de 45, novo formalismo. Depois, com o advento do New Criticism, que foi copiado aqui dos Estados Unidos, a crítica literária se torna uma atividade eminentemente universitária, os grandes críticos desaparecem da mídia, aqueles que eram verdadeiros professores de literatura, como Otto Maria Carpó, Álvaro Lins, Sérgio Millier, tantos outros, que mantinham então o público afinado com um padrão elevado de exigência. Isso tudo desapareceu e a atividade da crítica se refugiou na universidade, se profissionalizando e burocratizando. Daí então tudo que se escrevia com o nome de crítica literária ou eram estudos técnicos muito pretensiosos, mas em geral também vazios, né? Ou então eram puras resenhas, né? Depois disso veio o concretismo, que levou o formalismo às últimas consequências. Mas note bem, quando a gente critica essas coisas no Brasil, elas não correspondem exatamente aos modelos estrangeiros que elas copiaram. Elas vêm sempre com um elemento de inépcia. Elas não são extensões de escolas estrangeiras, são caricaturas. Se você for ver, por exemplo, o concretismo, se você acompanhar aqueles artigos que o Bruno Tolentino escreveu sobre o concretismo, você vai ver que não era questão de que eles tinham a concepção errada, não era eles eram incompetentes mesmo. Além de vir com a ideia errada, eles são incompetentes, né? Depois da veio a onda de desconstrucionismo, estruturalismo, desconstrucionismo, estudos culturais, etc. Então, tudo isso são modas que vêm e se impõem e criam camisas de força. As modas são adotadas no Brasil, vamos dizer, com um dogmatismo que elas não têm nos seus países de origem. Nos seus países de origem, elas são alternativas, novas modalidades que competem e coexistem com as outras. Mas no Brasil, não, se torna obrigatório para todo mundo. Eu me lembro quando apareceu o Bruno Tolentino, que é um camarada que acompanhou o desenvolvimento da poesia modernista na Europa e que seguia os modelos do modernismo europeu. Quando ele chega no Brasil, o Arnaldo Jabor escreve um artigo sobre ele no Globo, um artigo muito elogioso, mas com o título assim: Bruno Tolentino traz de volta a peste clássica. O que era a peste clássica? Era a metrificação. A metrificação tinha sido proibida no Brasil, mas todos os poetas modernistas do mundo usavam metrificação. Então era uma moda local, quer dizer, um provincianismo local, que se impunha, quer dizer, é um pseudo-pedantismo, né? O senhor não tem do que ser pedante, mas ele finge que é pedante. Então, tudo isso são deformidades. Tudo isso vai criando uma atmosfera, vamos dizer, debilitante, né? Daí, no segundo dia, estudamos o problema da linguagem, o estado da linguagem no Brasil, sobretudo com a contribuição do Carlos Nadalim, com a análise que ele fez dos processos de alfabetização que estão aí em uso há 40, 40, 50 anos, e que realmente desmantelam a inteligência linguística das crianças, e desde pequenininho, de modo que o indivíduo passa a vida sem ser capaz de entender o que ele mesmo está falando. Sem falar, vamos dizer, a perda completa do senso da forma estética, as pessoas não têm mais nem ouvido. Às vezes as pessoas melhores que estão aí na praça escrevem cheio de cacófato e não percebem. Tá, né? No terceiro dia, então, estudamos já mais a ação propriamente política, a intervenção de grupos políticos na educação, tentando instrumentalizar tudo para criar, vamos dizer, aplanar o caminho da sua ascensão ao poder. E isso era o único objetivo, na verdade. Você vê que ontem mesmo eu estava lendo o livro do Ricardo Vélez Rodrigues, A Grande Mentira, e ele já no primeiro capítulo ele lembra um fato fundamental. Falou: olha, quando o PT lança a sua candidatura Lula, na primeira eleição, ele tinha dois programas. Um feito pelos marqueteiros para o uso do público e outro feito pelos estrategistas para o uso dos próprios políticos petistas. Carta aos brasileiros e a carta de Olinda. Isso, a Carta do Brasil e a Carta de Olinda. Então, quer dizer que essa duplicidade ela já estava, de certo modo, dada desde o início. Quer dizer, o pessoal, vamos dizer, acreditou na proposta da Carta aos Brasileiros sem ler a outra, por quê? Por burrice. Quer dizer, burrice e desinteresse, indolência mental, né? E eu estou explicando para os caras há séculos, falo: olha, todo movimento comunista ele tem dois andares. Ele tem um andar público e um andar clandestino. É sempre assim. E o comando está sempre no clandestino. Então, o que eles estão falando para o público não interessa realmente. Interessa o que eles estão falando para eles mesmos. Como fazer para saber o que eles estão falando para eles mesmos? Mas sim, você tem que ler os documentos internos do partido, que não são secretos. Eles são apenas discretos. Eles não precisam ser secretos, por quê? Porque sabem que, no ambiente de indolência mental geral, ninguém vai ler nada e todo mundo vai seguir, vamos dizer, o discurso puramente publicitário, acreditando que aquilo tem alguma substantividade, quando é evidente que aquilo é só uma espuma. Então, desde o início já dava para saber o que que o PT ia fazer. Né? Quer dizer, por um lado, ele promete: não, nós vamos manter a democracia, as instituições, etc., etc., respeitar o livre mercado, patati, patata. E, por dentro, eles estão falando: bom, nós vamos criar uma política tremendamente intervencionista, nós vamos contratar tudo, nós vamos fazer como o Hitler, que botou o empresariado de joelhos, fazer todo mundo trabalhar para nós, vamos aumentar imposto, vamos estrangular todo mundo, vamos controlar, instrumentalizar todo o Estado e transformar tudo numa agência para a glorificação do poder do partido e dos seus associados, evidentemente, inclusive associados internacionais, como o Foro de São Paulo, né? Não pode esquecer que na primeira eleição do Lula, né, o Foro de São Paulo já estava em plena atividade. Né? Então, isso quer dizer que todo o sistema de cultura nacional e de educação foi instrumentalizado, ele foi colocado para servir um segundo objetivo. Qual é o segundo objetivo? É aquele do Antônio Gramsci de tornar o partido um poder onipresente e invisível, como se fosse um imperativo categórico, um mandamento divino. Eles fizeram isso e conseguiram. Felizmente, isso não atingiu o povão, atingiu só da classe média para cima, atingiu as elites, como eles chamam, né? E você vê pelos protestos de março, que começaram em março esse ano, você vê que o povão, a massa, estava muito consciente de tudo que acontecia, mas os líderes, que eram já pessoas teoricamente mais educadas, não estavam. Isso quer dizer, a educação está servindo, de fato, para imbecilizar. Isso não é um modo de dizer. Quando você vê que os testes mostram que 50% dos formandos da nossa universidade são analfabetos funcionais, você dizer que isso é um processo imbecilizante, não é uma hipérbole, não é uma figura de linguagem, é a descrição literal do que está acontecendo, tá certo? Então, em parte, havia todo este ambiente prévio, né, já debilitante, uma espécie de preconceito nacional contra o conhecimento, ou pelo menos desprezo ao conhecimento, e ao mesmo tempo um amor aos títulos e aparências que o representam. Né? Tanto que assim, no Brasil é muito importante você. O diploma é essencial, o conhecimento é só conveniente, às vezes até inconveniente. Né? É aquele negócio do Dr. Segadas, que você lembrou, né? Para que tantos livros se ele não é nem bacharel? Tá certo? Então você vê isso voltar e voltar, voltar. São elementos recorrentes na cultura brasileira, mas que nunca impediram que houvesse uma alta cultura nacional. O efeito era o seguinte: que a intelectualidade ficava isolada da massa. Tá certo? Então você tem toda uma problemática do intelectual brasileiro, né, que aparece, por exemplo, no livro do Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho. Quer dizer, o cara tem que viver em dois planos. Está aqui a vida literária dele, e aqui tem embaixo um treco que ele chama de vida real, que é uma bela porcaria. Então, todos esses problemas existem. Né? Quando você vê o fenômeno como Lima Barreto, o isolamento desesperador que esse cara viveu, bom, tudo isso aconteceu, mas esse isolamento e essa depressão não chegavam a destruir, não chegavam a impedir que houvesse alta cultura. Porém, a partir dos anos 80, começou a impedir mesmo. Se você comparar o panorama literário do Brasil nos anos 50, literário no sentido mais amplo possível, né? Nos anos 50, e o que veio depois, da década 80, 90, assim, não há nem como descrever o fenômeno, que não tem paralelo no mundo. Isso nunca aconteceu em país nenhum. Você vê nas piores situações, povos em guerra, revolução, uma fome desgraçada, sempre continua a existir alta cultura. No Brasil, desapareceu. Né? Então, o que houve foi, vamos dizer, uma ação política muito maliciosa, que agiu sobre um ambiente que, de certo modo, já estava preparado, né, certo? Pela progressiva debilitação, vamos dizer, da cultura nacional. Né? Então, hoje, o que nós queremos fazer é discutir, vamos dizer, as possibilidades, sementes de futuro que nós temos, novos autores, novas ideias, tá certo? E para onde podemos ir, qual é o espaço de margem de manobra que nos resta. Tá certo? Então, passar a palavra a vocês para que comecem a nos informar do que vocês sabem, né, de coisas que estão acontecendo, começando a acontecer. Eu lembraria, de cara, o nome que me ocorre é o da Lorena Miranda. Lorena Miranda, né, bom, aqui também a gente fala de novos escritores, aqui tem dois. Uhum. Né, esse neguinho aqui repõe o conto brasileiro no nível que já tinha atingido em outras épocas, né? E o Érico Nogueira e a Lorena Miranda estão fazendo uma poesia que é digna daquilo que havia nos anos 50. As Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, falou, bom, então nem tudo morreu, está começando a aparecer alguma coisa, mas está começando agora. Isso. Então vamos lá, digam aí as novidades que vocês conhecem. Bom, eu fiz aqui um rápido levantamento de algumas coisas que eu acho que são importantes, que estão acontecendo. Né? Não só na área da literatura, né? Sim, mas sim. na vida intelectual em geral. Né? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar dos três livros que saíram no último ano. Né? O livro do Bruno Garchaghi, né? O Pare de Acreditar no Governo. O livro do Flávio Morgenstern, né? Por Trás da Máscara. E o livro do Martim, né? A Poeira da Glória. Martim Vasques da Cunha. Né? Do Martim Vasques da Cunha. Agora, tem outros nomes que ou ainda não publicaram, ou já publicaram, ou escrevem muito na internet, que eu acho que merecem ser lembrados. Né? Por exemplo, no Facebook a gente tem o Alexandre Borges, né, que é um cara que faz umas análises políticas muito boas, tem um texto muito ágil, né, e tem feito uma análise da mídia também, muito boa, né, de como a mídia se comporta em relação aos fatos políticos e tudo. Né. Depois tem dois blogueiros muito bons, né? Um deles, inclusive, que é o Flávio Gordon, que está preparando um livro para Record, que vai se chamar A Corrupção da Inteligência. E eu conversei com ele recentemente e ele me disse que esse livro dele é inspirado, né, em três obras. Né? A Traição dos Intelectuais, do Julian Benda, uhum. Né? O Hitler e os Alemães, do Erich Voegelin, e no Imbecil Coletivo, seu. Né? E de maneira que eu acho que ele já tem feito, tem uns textos no Facebook, no blog dele, que são ótimos, de análise política. E eu acho que é uma promessa. Uma você coisa tem o endereço do blog aí? Aqui não cabeça, tem, aqui tá não bom. Tem. De cabeça, bom, não pelo tem. Nome, vocês acham. Mas Flávio é o Gordon, né? Flávio Gordon. Flávio Gordon. E tem também um outro blogueiro muito bom, que é o Elton Mesquita. Ele, infelizmente, ele poderia escrever mais. Mas ele tem um texto magistral, que é só vocês procurarem aí no Google, que chama-se Outro Dia Eu Visitei a Casa do Gregório do Vivier. É ótimo esse texto. E assim, é um texto maravilhoso, não só em termos de análise literária. Nunca. É fantástico. Né? E fora toda a crítica satírica mesmo que ele faz do Gregório do Vivier e dos limites, né, que esse pessoal que faz esse humor esquerdista tem hoje. Né? Bom, eu tinha separado também a Lorena Miranda, né, que está fazendo uma poesia linda. Essa é Orson Curso, essa claro, é fantástica. Claro. Menina. Junto com o Hélio. Claro, mas eu acho, achei melhor não falar das pessoas que já estão não aqui. Precisa. Não é? Claro, não é para isso, né? Ficar incensando você, né? Não. A minha mulher já me incensa bastante, não precisa. Abençoada mulher. Poxa vida. Eu lembrei também de um rapaz do Rio Grande do Norte, que é o Arthur Dutra, que edita o Coyote. É. Né? Aquele jornal que, inclusive, você publica textos seus, publica... ele também escreve, é muito bom. Né? Lembrei de dois escritores que escrevem ficção, que é o Luiz César de Araújo, que tem um livro de contos interessante, e o Carleno. Né? O Carleno agora, inclusive, ele revisou completamente o romance dele, As almas que se quebram no chão. Se quebram no chão. Que, aliás, mas é um na verso. Primeira edição, eu notei assim: esse livro tem uma imaginação de ficcionista assim, sim. altíssima, mas a linguagem dele era deficiente. Sim, né? Sim. Então, se assim, ele melhorou aquilo, excelente. Assim, deu um grande salto. A gente fala, assim, não é para desestimular, sem não, dúvida, não é para estimular. Claro. Mesma crítica eu faço ao Martim. Sem dúvida. O Martim é o intelectual, mas ele ainda não é um escritor. Uhum. Ele não sabe, ele pensa que ele é um escritor e não um intelectual. Mas ele, como estudioso, ele é ótimo. Certo. Mas a linguagem ainda não tá, ainda reflete os fenômenos que nós estudamos aqui. Né? Claro. Depois tem um rapaz do Rio de Janeiro que é um tradutor, é quem está traduzindo o Lionel Trilling. Aqui no Brasil, que é o Hugo Langoni. Muito bom. Ele lançou um livro de poesia, não sei se você chegou a ler, Érico, chama-se Do Nascer ao Pôr do Sol, Um Sacrifício Perfeito. Eu acho que eu vi uma resenha sobre ele no Estadão. Exatamente. Mas eu não li. Uma resenha, aliás, surpreendentemente elogiosa. Claro, claro. Surpreendentemente elogiosa. Mas o livro é muito bom. Né? Gostei muito do livro, poesia linda. E ele está fazendo um trabalho de tradução excelente. Depois lembrei o seguinte, lembrei da crônica jornalística. Né? Claro, quer dizer, o primeiro que a gente não pode esquecer é o Felipe Moura Brasil, sem dúvida, que está lá na Veja fazendo um trabalho excelente. Né? Mas tem outras duas pessoas que escrevem no Facebook sempre e estão na mídia fazendo um trabalho interessante, que é o Guilherme Macalossi, que trabalha na Rádio Farroupilha, na Rádio Sonora, em Farroupilha, no Sul, mas que hoje com a internet, quer dizer, o programa dele é visto, é ouvido no Brasil inteiro. Né? Ele faz um trabalho muito bom, tem umas tiradas ótimas, no Twitter também ele faz grande sucesso, porque tem um poder de síntese muito grande. E lembrei do Flávio Quintela, que lançou o Mentiram e Muito para Mim, que um livro que fez ainda faz um sucesso tremendo. E ele também escreve, acho que para o Correio do Povo de Campinas, e está no Facebook também, escreve muito bem. E lembrei também da questão do, da tradução, né? Que a gente não pode esquecer dos tradutores, né? E aí lembrei do Eupídio, Fonseca, que está fazendo Mário um trabalho, claro, trabalho extraordinário. Faz um trabalho extraordinário, né? Uma pessoa extremamente culta, né? um sujeito extraordinário, além da figura humana, né? Uma pessoa ótima. E tem um rapaz que a gente que está começando, ele tem um blog também muito bom, em que ele está publicando, ele publica umas traduções da Flannery O'Connor, que se chama William Campos da Cruz. Um rapaz muito bom também, um jovem excelente, está fazendo um trabalho admirável, de maneira que... E, bom, esses foram, assim, num exercício rápido, são os nomes que eu levantei. De maneira eu lembraria que... também nas traduções o Tiago Tondinelli, que acaba de publicar. Tiago Tondinelli. Uma boa tradução do Didascali com o Hugo São Luís. É verdade. Para você ver, a própria situação do Brasil, a situação de urgência do Brasil, faz com que o primeiro gênero que comece, vamos dizer, a ser revigorado seja justamente a crítica política, a análise política. Claro. Que é o tema de situação, 70% exatamente. Disso aí. Claro, de todo Mas, ao mesmo tempo, você vê um trabalho de aprofundamento nos estudos clássicos. Claro. Então, aqui nós temos um exemplo vivo, que é o próprio Hélio Nogueira, exato. O Tiago Tondinelli. Claro. Né? Agora, a parte que ainda está mais prejudicada, acho que é a ficção. Sem dúvida. Sem dúvida. Por quê? A ficção se baseia na experiência que você tem da sociedade humana. Claro. E você não tem sequer as fontes. Exato. Se você for basear, por exemplo, né? Thomas Mann usava muito noticiário de jornal. O noticiário de jornal hoje, ele não expressa a vida real da sociedade. Ele é só formalismo, ele é só aparência, ele é propaganda, na verdade. Exatamente. Propaganda camuflada. Então, não serve como fonte. Então, fonte só se você for num lugar mesmo para ver o que está acontecendo. Mas como é que você vai fazer isso num país do tamanho do Brasil, meu Deus do céu? Claro. Não é isso? Então, eu acho que o grande desafio aí é a literatura de ficção. Sim, também acho. Indivíduo, por falta, vamos dizer, de um contato mais profundo com a sociedade, tende a se refugiar no intimismo. Então, é a literatura do eu. Eu, exato. Aconteceu isso, exato. Minha mãe me bateu, né? Minha infância de menino pobre no Nordeste. Assim por diante. E isto é uma desgraça. Uma outra desgraça que acontece é o seguinte, o pessoal da Crônica Política, começa a analisar as coisas e dá um faniquito de tentar fazer alguma coisa. Uhum. Daí o negro logo se inscreve num movimento, se inscreve num partido e tal, e daí vira um porta-voz daquela ideologia. Não, aí... né? Vamos dizer, o que o liberalismo e libertária estragou de cabeças humanas nos últimos anos é uma grandeza. Porque daí o negro fica obrigado a defender sempre aquela posição fixa. Para um escritor, isso é uma desgraça. Não interessa se ele vai defender o socialismo, o liberalismo, o conservadorismo cristão, se você tem um programa para defender, você não vai ser um escritor nunca mais na sua porca vida. Exatamente. Você tem que estar livre para dizer, inclusive, coisas contraditórias, tem que escrever contra você mesmo, claro. Meu Deus do céu, senão não funciona. Claro. Não é isso? É o negócio do Saul Bellow, quer dizer, ou você vai pelas ideologias ou você vai pelas impressões genuínas. E as impressões genuínas, elas não vêm como um tratado de lógica, elas vêm cheias de contradição. E você tem que captar, aceitar e trabalhar essas contradições. Exato. Você sabe, Olavo, que pegando o gancho dessa relativa escassez no que diz respeito à prosa de ficção no Brasil e concomitantemente a uma espécie de, enfim, de voga de traduções diretas de línguas que até ontem eram intermediadas em português via francês, ou seja, traduções de obras russas ou obras alemãs ou até outras línguas menos conhecidas ainda como o japonês e o árabe, etc, etc, que hoje são feitas, essas traduções são feitas diretamente e antigamente eram traduções, tinha uma língua, né, de permeio aí. Existe um teórico israelense chamado Itamar Even Zohar. É coisa de estruturalismo, formalismo russo, estudou com o pessoal lá, o Eichenbaum, o Tinianov e outros, mas desenvolveu, não é? E aí ele bolou uma teoria que chama teoria dos polissistemas, e que, enfim, como disse, é um desenvolvimento do formalismo russo. E aí nessa teoria, a tese dele é a seguinte... a tradução num polissistema literário, a tradução, um polissistema literário rico, vigoroso, vivo. A tradução, normalmente, via de regra, no mais das vezes, ocupará posição periférica. Certo? Ora, quando é que a tradução migra para o centro do polissistema literário, como é, no caso da prosa e ficção, é o que está acontecendo no Brasil, e até no caso da poesia. Poesia tem um ou outro, tal, bababá, mas também, enfim, não se compara ao que aconteceu nos anos 50. Então, quando é, então, que a tradução ocupa o centro do polissistema literário? Quando o polissistema literário é fraco, pobre ou está em crise? E é o caso do Brasil. O concretismo foi o exemplo mais claro. Exatamente. Sem dúvida. Ele colocou a tradução, claro. No centro do claro. Assim, vamos dizer assim, avaliou e praticou e teorizou sobre a tradução segundo aquilo que ela, a tradução, merece. Claro que ela merece ser bem cuidada e bem praticada, evidentemente. Blá, blá, blá. Ninguém está dizendo que não. Mas ela não pode ser o centro. Então, assim, esse fato, assim, quando eu li esse teórico, Itamar Evenzoar, está disponível online, é só colocar lá a teoria do Polysystem Theory, aí você baixa e lê. E tá lá. Então, assim, quando eu li isso, eu falei, olha, isso aqui é um retrato muito objetivo e muito perspicaz daquilo que está acontecendo na literatura brasileira, não é? E até no caso da, vamos dizer, no caso da poesia, o que aconteceu? De 20 anos para cá, ou 30, uma profusão de traduções, sobretudo dos clássicos, sabe, latinos e gregos, mais grego que latino até. Então, o que acontece? Toda livraria de esquina que você vai tem lá uns três Homero e um Virgílio traduzidos, traduções novas. Por quê? Porque não tem poesia nova que está, né, ocupando, né, o centro do polissistema. Então, assim, se as traduções novas e ricas, interessantes e desafiadoras estão sendo publicadas, como é bom que sejam publicadas, por um lado é bom. Por outro lado, elas denunciam, então, esse estado de penura, estado de fraqueza, culto, né? Etc. Fragilidade. Da criação de obras originais. Mas... Não, mas olha, 90%, 95%, 98% do que se produz em termos de ficção, que é o que eu acompanho, claro, é ilegível. É ilegível. Isso é verdade. É ilegível. E não é só essa questão do solipsismo, não é? Mas nós ainda estamos apegados àquela ideia do formalismo, de que o texto precisa ter aí esses malabarismos linguísticos, entendeu? Quer dizer, precisa ter sempre. Assim, a impressão que você tem é que os escritores se sentem na obrigação de fazer a vanguarda renascer a cada dia. A cada frase, entende? E aí, nossa, mas acontecem coisas assim, sabe? O outro dia eu estava lendo o sujeito, então estava lá. Aquele, como é que é? Porque o amanhecer amanhecendo. Olha, pelo amor de Deus, por que amanhecer amanhecendo? É dura a vida, né? Entendeu? E o sujeito escreve aquilo, e você que critica, aí vem o colega dele dizendo que você é um pedante. Entendeu? Não, o pedante é ele, pô. O pedante é quem escreve amanhecer amanhecendo, pô. Percebe esse tipo de coisa? Essa coisa da inovação técnica virou mesmo um fetichismo. É um fetismo. O que interessa não é a técnica que está usando, o que interessa é o que você conseguiu conte fazer uma com história. Ela, né? O que interessa é o resultado, né, a técnica. Não, de novo, é a mesma coisa, né? Não é que não pode haver inovação técnica, né? Mas ela tem que ser funcional. Exato. Né? Não, e ela, sobretudo, ela não vale por si. É claro. Claro. A técnica que é um meio de fazer alguma coisa. Sim, qual é a coisa que você fez? A coisa é uma bela porcaria. A técnica é linda, mas o resultado é uma desgraça. Mas não adianta nada. Né? E participando disso, tem aquilo que eu chamo de narratofobia. As pessoas têm medo de contar uma história. É como se fosse proibido contar uma história com começo, meio e fim. Você tem que fazer uma coisa confusa, incompleta, reticente, lacunar, entendeu? Olha, terrível. Eu estou lendo, eu trouxe para cá, né? Aproveitando o ensejo de estar aqui, daí eu trouxe o livro de um escritor americano que se matou em 2008, chamado David Foster Wallace. Eu trouxe o livro de contos dele, o último livro, chama Oblivion, Aí tem o último conto do livro, aí começa o conto assim, o sujeito ligando pro editor dele, fala, não, você tem que ver isso, ele trabalha numa revista de, enfim, meio de artes, de espetáculos e tal, não, você tem de ver, blá, blá, blá, blá. É um cara que, com perdão da palavra, enfim, ele consegue cagar em formas, tipo, ele caga já uma casinha, ou uma cenoura, ele caga, já sai na forma específica, né? Daí ele fala, não, mas você tem que ver, isso é fenomenal, é incrível. Daí o editor dele fala, mas ainda continua sendo merda. Então, é isso. Exatamente. Ele faz exatamente uma forma todo pau. Você quer ver continuar sendo merda, né, pô? Claro, exatamente isso. É. Então, assim, é o cagar cagando. Né? É o cagar cagando. É isso. Ai, então é complicado. Então, olha, enfim. Eu não sei. No caso da poesia, eu não gostaria de fazer uma recensão exaustiva. Porque eu certamente esquecerei um nome ou outro. Então, se eu esqueci você, meu amigo, você me desculpa, eu vou falar aqui. Assim, porque aqui está um papo descontraído, tranquilo, e eu não vou, então, ser exaustivo. Aquilo que eu tenho para dizer a respeito disso é que lá nos meados da década de 90, pegando o ensejo do que o Olavo falou, quando o Jabor escreveu, né, o artigo sobre o Bruno, né, e dizendo Bruno Tolentino traz de volta a peste clássica, etc. Ao meu ver, o que aconteceu é que abriu-se aquilo que o Olavo fez para a cultura em geral, né, e o Bruno fez para o nicho específico da poesia, ou seja, abriu a possibilidade de uma poesia que não estava que ainda que existia e não estava encontrando um canal de expressão, né, ou seja, uma poesia mais... Eu vou usar clássica, mas enfim, não é isso. Não é uma poesia mais poesia, no fundo, né? Uma poesia mais, sei lá, mais tradicional, mais com pé na tradição, mais, sei lá, não é? Eu não quero usar uma etiqueta aqui. Então abriu-se a possibilidade de uma poesia não, aí sim, não vanguardista e que pudesse destoar, pudesse não seguir os cânones, né, do João Cabral de Neto universitário, não é? Porque, olha, João Cabral de Neto é um dos maiores poetas da língua portuguesa de ontem, hoje ou amanhã, disso não há dúvida. Agora, a poesia dele, querendo ou não, é facilmente matematizável num conjunto de regrinhas, sim, porque é uma poesia objetiva, sim, uma poesia, né, da concreção, ah, etc, etc. Ah, né? Não por outro motivo, adorada pelos concretistas. Claro, claro. Cá entre nós, eu prefiro mil vezes a mulher dele, a Marli de Oliveira. Muito melhor do que isso. Mas, não, sim, mas é uma grande poetisa, sem dúvida. Mas, sim, ou seja, aí, nos anos 90, gente, eu comecei a escrever poesia nos anos 90, era terrível, você tinha o Cabral ali e aquilo, ou era aquilo ou não era nada. Então, assim, o Bruno, quando ele abriu esse espaço de uma poesia mais metafísica, mais filosófica, mais classicizante, sei lá o quê, isso aí começou, assim, ou seja, muitos poetas saíram dali, entendeu? Então, na verdade, eu vejo hoje o cenário poético brasileiro um pouco, assim, na verdade, um pouco bastante mais rico do que há 20 anos atrás, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu não quero falar. E isso aí, o Bruno que deu esse empurrão. Sim, foi mesmo. Ele. Não, disso não tem dúvida. Isso sem aí... dúvida. Então, Bruno que estaria completando agora 75 anos. E fez isso em duas frentes. Quer dizer, fez isso escrevendo boa poesia e fez isso se contrapondo. Com certeza. Entendeu? Ao cânone que ainda hoje luta para se impor. Não é? Os artigos esse da Bravo. Cânone formalista, concretista. Sem dúvida. Entendeu? Quer dizer, ele foi o primeiro a ter coragem a romper com tudo isso publicamente e ridicularizar tudo isso, inclusive. Né? Não, era um, enfim, um palhaço no bom sentido. Não é? Era um cara muito irônico, muito engraçado. Enfim. De grande coragem. Grande coragem. Os artigos da Bravo, realmente. Enfim, eu acho isso. Aí tem pessoas experimentando com formas fixas. Não é? Eu citaria o Cláudio Neves, eu gosto muito do Cláudio Neves, o livro Isto Aqui Falta um Nome, um poeta consegue ser, tem um poema lá, uma série de poemas, Notas para um Livro das Constatações, uma coisa assim, uma primeira série de sonetos do livro Isto Aqui Falta um Nome. Olha, aquilo ali é altíssima poesia. Então, aí tem, tem o João Filho, que ganhou o prêmio agora. O prêmio da Biblioteca Nacional, claro, Afonso Guimarães. Claro. João Filho, grande poeta baiano, claro. João Filho. Aliás, tem um colega dele, o Silvério Duque. Silvério Duque. É verdade. As coisas voltaram a acontecer, sim, né? Depois de uma longa noite das trevas, né? Claro. Não, eu gostaria de lembrar também aqui, não posso deixar de mencionar o Vladimir Saldanha, o último livro dele, o penúltimo, assim, o que eu mais gostei de todos, chama Lume Cardume Chama. Olha, se você não leu, leia, porque é um poeta aí que vai pela... Também tem poesia metrificada, mas nesse livro a tônica não é essa, e aí se você quer ver um verso livre muitíssimo bem feito e construído, Vladimir Saldanha, Lume Cardume Chama também. Todo esse pessoal está ausente do círculo oficial da literatura. Que é Feira Literária de Paraty. Totalmente. Eles se fecharam em torno de 10 ou 20 nomes, porque estão completamente caquéticos, sempre foram medíocres, idiotas. Claro. Teve que vir uma escritora da Irlanda para explicar com o Chico Buarque não é um poeta. Não é um poeta, exatamente. Edna O'Brien. É, não, exatamente. É. Não, você veja, o Érico, por exemplo, foi finalista do Prêmio Jabuti. Veja se o seu livro recebeu alguma resenha. Eu disse, a única pessoa que fez uma manifestação pública a respeito do meu livro, a quem agradeço imensamente, é o próprio Olavo. É o mínimo, né? Pois é. Eu li aquele livro, quase caí de costas. Falei, pô, isso não existia mais há quanto tempo, né? Portou. Pois é. Né? Agora, esse círculo oficialista, ele tem que ser quebrado e desmoralizado, assim, claro. Tem que ser humilhado em público. Isso tem que acabar. Essa palhaçada dessas feiras literárias, né? Suplemento, né? Claro. Veja, a influência da mídia, né, é tremendamente destrutiva, não, porque ela que está impondo esses padrões imbecilizantes. Né? Você veja só, acho que foi na última ou na penúltima Flip. É. Fizeram lá uma mesa para debater o romance. Né? Quer dizer, pô, o romance. É o gênero. O gênero literário. Sim. O gênero. Sim, literário. Sem dúvida. Quer dizer, supõe-se então que seja uma mesa central dentro da festa literária. Não é verdade? Teria de ser. Muito bem. Qual o autor brasileiro convidado? A Fernanda Torres. Tá ruim. Quer dizer, uma moça que, como romancista, é uma grande comediante. Entendeu? E que na época tinha lançado um romancinho lá, que é o primeiro romancinho da vida dela. Fazia o quê? Uns 6 meses. Entendeu? 6 meses. Aí põe a menina, né? Menina não, uma senhora já, né? Já é uma senhora. Já é. Mais de 40 já. Pra falar na principal, numa das principais mesas. Sobre o principal gênero literário. É um literário. Sistema de interbalação, pelo amor de Deus, de uma facção política, sem sombra de dúvida. Quer dizer, não é que a gente esteja se opondo a eles politicamente. Não, se tiver um bom escritor comunista, ninguém vai rejeitar um Graciliano Ramos. É o que eu ia falar. Jorge Amado não vai. Que surge um novo Graciliano. Pô. Mas esses caras que tem aí falam, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Claro. Quer dizer, isso é uma imposição. Não é nem mediocridade, mediocridade é média, os caras estão submedíocres, aspirante é medíocre. É claro. Né? Agora, um outro fator que eu acho muito destrutivo foi que o pessoal parou de ler em francês e começou a ler em inglês. Eu também acho. É verdade. Eu também. Olha, você pode aprender a escrever em português lendo em francês, mas você não pode aprender a escrever em português lendo em inglês. Não dá. Aliás, você não vai aprender. Quer dizer, as estruturas não se adaptam de jeito nenhum. Então você vê cara escrevendo em inglês com palavras portuguesas. Sem dúvida. O que é uma coisa impossível. Exato. Né? A boa disciplina da gramática francesa não é que ajudava. Ajudava muito. Né? O Essa Queiroz aprendeu a escrever português no francês. Sem dúvida. Eu também, se você quer saber. Não, porque é claríssimo, né? É uma coisa. E parece límpida, você né? Estuda português do latim. Pronto, você já está. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu nunca estudei gramática portuguesa. Fui estudar gramática portuguesa, eu já tinha 30 anos. Tudo que eu fazia era baseado na gramática latina que eu sabia do Napoleão Mendes de Almeida. Tudo. É, e não errava, não tinha um erro. Meu escrito não tinha nenhum erro em português. Sem saber gramática. Eu não sabia nem a nomenclatura, não sabia os nomes. Eu sabia os nomes que o Napoleão usava, né, que já estavam fora da nova nomenclatura. Sim. gramatical brasileira. Né? E não fez falta nenhuma. Quer dizer, o latim, a gramática latina e a literatura francesa me ensinaram a escrever em português. Com certeza. Mas do inglês isso é impossível. Sim. Sobretudo os autores. Não, a pessoa quer aprender a escrever em português lendo Thomas Pynchon. Mas não vai dar. Não vai. Até Henry James. Mas desaprender. É até mais antigo, é tudo bem. É, o Henry James ainda que é muito latinizante, períodos longuíssimos, subordinações, até tem alguma coisa. Né, eu gosto muito de muitos autores americanos, ontem eu estava comentando o Hubert Selby, o John Kennedy Toole, outro. Mas eu não vou aprender a escrever com eles, de jeito nenhum. É terrível, sei lá. Veja, e também para os nossos ouvintes aí, o pessoal público, não é que a gente... Não é questão de ser ranzinza e de. Ah, e de, né, e ser. Isso ao contrário, todo mundo aqui é muito bem humorado. Pelo amor de Deus, não é? A questão. E estamos abertos a ler coisas novas. Claro. Queremos ler coisas novas. Mandem-nos. É? Claro, queremos. Pô. Mas que sejam legíveis, né? Que sejam legíveis. Agora, você vê, não deixa de ser uma irônica coincidência que no período de maior anti-americanismo da nossa história. O pessoal só lê autor americano. Isso, e copia também o jornalismo americano. Mas, se você pegar o jornalismo americano, se você pega um colunista americano, essa Ann Coulter, Mona Sharon, etc. Nossa, a riqueza de vocabulário, de construção delas, é uma coisa que no Brasil é inimaginável. É, Brasil também. Sei lá, eu acho que... espero que eu tenha... amigos aí que estão fazendo boa poesia. Não posso esquecer, eu não quero esquecer o trabalho do editor, esse editor Gustavo Felicíssimo, que publica dois dos que citamos aqui, né? Publica três, né? Publica o João Filho, publica o Vladimir e publica a Lorena. E nós já temos uma nova literatura brasileira. Que é também um caso raro, porque o trabalho do editor literário, do verdadeiro editor literário, ele está praticamente desapareceu, não é? Ele mesmo escreve também, o Gustavo sabe, né? Ele sabe escolher os seus autores. Aquele sabe. Editor que escreve, que passa a caneta no texto do... no original do escritor, né, que aponta caminhos, que tem uma relação de sinceridade com o seu. Aliás, com o autor, a própria Luciana Vilas Boas, que trabalhou anos na Record, né, ela tem uma entrevista, uma mesa que ela participa, que está aí disponível no YouTube, muito boa, que ela mostra como o editor de texto, aquele editor que lia o original, que fazia interferências, que discutia com o autor, simplesmente desapareceu do sistema editorial, do sistema literário brasileiro, do mercado editorial. Não existe mais. Quer dizer, hoje os novos editores, né, ela diz que são profissionais especializados em acompanhar as listas de best-sellers no mundo todo para ver o que é possível traduzir. Acompanha também os blogs, para ver os blogs mais acessados, com mais comentários. Né? E é isso. Mas interferência no texto, diálogo com o escritor, diálogo com... Não, o... e quando interfere, né? só faz cagada, né? Eu não vou dizer o quê, mas enfim, escrevi um texto aí lhe valeram a ele, aí a retardada que fez a revisão, ela não... Cortou. Eu falei, filhinha. Filhinha. Enfim. É bom, mas eu faço o seguinte, já existe uma nova literatura brasileira. Ela é pequenininha, mas ela está começando. Mas ela está totalmente ausente da mídia literária. Mídia totalmente. Está descolado. Completamente descolado. Então, a diferença entre o real e o oficial está ficando cada vez mais abissal, né? Sem dúvida. Você veja, para o Brasil inteiro, você tem uma publicação só que trata exclusivamente de literatura. Que é o Rascunho. Que é o Rascunho. Tem esse problema uma também. Publicação. Porque, por exemplo, aqui, um conto que eu escrevi, aquele machista feminista, eu mandei para uns 4, 5 sites, a gente não publica ficção. Aí um outro publicava, não, tá grande demais. Eu falei, mas ocupa papel no seu site? Mas que absurdo. Essa é outra idiotice. achar que texto para internet precisa ser necessariamente curto. Isso é uma bobagem. Você vê, esse trajeto todo que teve entre os anos 60, o começo das guerrilhas e o Brasil de hoje, eu só vi um texto que documenta isso, que é o seu conto, O Homem do Minhocão, que eu acho que é o melhor conto até hoje. Né? Que é o sujeito que... O abominável Homem do Minhocão. Um cara que ficou escondido no minhocão pensando que a ditadura ainda estava aí, e depois ele aparece. Falo, bom, então isso marca uma transição histórica que passou no escuro. Não está documentado em parte alguma. Assim, mudanças profundas da mente dos brasileiros. Essa coisa que acontece nas escolas. Como é que as crianças começaram a bater nos professores, por exemplo? Da onde começou isso? Que hoje é um fenômeno endêmico já. Violência, droga nas escolas, né? Os garotados fazendo suruba no pátio. Como é que começou a acontecer isso? O que houve? Não há documentação. Não havendo documentação, o trabalho da ficção fica difícil. Não é isso? Essas coisas desses brasileiros que foram para Cuba, o que eles fizeram lá? Você não tem um raio de um documento. Por quê? Quem estava lá tem interesse em esconder. E quem não estava não tem interesse em investigar. Então ninguém fica sabendo de coisa nenhuma. Nem a história do Foro de São Paulo, meu Deus do céu. A maior organização política que já existiu na história do continente. A pessoa não quer saber. Então, se você não quer saber dos fatos, então, como é que você vai elaborar isso em ficção? Não tem como. A literatura, essa pequena que está surgindo, ela está sendo veiculada por meios periféricos, né? Blog, amigos que se leem e se criticam. Não é? Outra coisa que nós esquecemos. Tem a revista do seu aluno, o Ronald Robson. Sim. Nabucco. Nabucco, claro. Está fazendo um trabalho interessante. Né? O Ronald é um rapaz ótimo. Esforçado. Sim. Você vê, tem um livro chamado Labirinto, do Zé Renato Kell, que foi um aluno meu, 30 anos atrás, né? Onde ele conta algo, vamos dizer, dos meios esotéricos paulistas dos anos 70, 80. São acontecimentos fundamentais. Todo mundo deixou passar, só o Zé Renato foi lá. E pegou, mas não pegou com amplitude, ele pegou só os meios que ele frequentou. A história da revista Planeta, a história da revista Zipac. O movimento esotérico em São Paulo foi um negócio monstruoso. Mudou a vida de milhões de pessoas. Claro. Parece que não tem documento, não tem um romance a respeito, tem nada. Eu me lembro quando adolescente, todo mundo lia a revista Planeta. Sim. Todo mundo lia a revista Planeta. Foi onde eu li o Olavo pela primeira vez. Eu também. Sim, eu trabalhei. Eu provavelmente li você e não me lembro. Porque eu li muito Revista Planeta. Escreveu muita besteira na Planeta. Mas besteira muito bem escrita, viu? Bom, estava bem escrito, né? Besteira de alto nível. Viu, Rodrigo? Outra coisa que a gente conversou uma vez também sobre agentes literários, que no Brasil não existem. Pois é, outro absurdo. Se você vê os agentes literários aqui nos Estados Unidos, é uma coisa... de um profissionalismo fantástico. Eles, inclusive, aqui nos Estados Unidos, são os primeiros a aconselhar os escritores a ler os originais, a sugerir mudanças. O agente literário aqui tem um papel, não é só o papel de vender o autor. Uma espécie de técnico do autor. De um técnico do autor. No Brasil inteiro, você tem três agentes literários. Acho que é a Marisa Moura, eu acho. A Marisa, em São Paulo, tem a Riff. Como é que é o primeiro nome dela? Eu só me lembro o sobrenome. É Riff, no Rio de Janeiro. E agora tem a Luciana, que está aqui, né? Sim. Tem a filial aqui, a sede aqui nos Estados Unidos, tem uma filial no Rio, eu acho. Para aquele país imenso. Tem três agentes literários. É quando você conversa com eles, mas eu já tenho... Mas é claro, você imagina, se a gente tem 30 autores... Ele não consegue dar conta de mais ninguém. Malabarismo com 50 bolas. Bom, mas eu acho que o que é mais sintomático no sistema literário nosso é assim, um país que tem mais editoras do que livrarias, não precisa falar mais não nada. Não precisa falar mais nada. Quer dizer, se você tem um monte de editoras, tem meia dúzia de livrarias no país inteiro. Bom, é um país onde os jornais vendem hoje o mesmo número de exemplares que vendiam nos anos 50. Anos 50. Embora a população tenha decuplicado, exato, né? Exato. E não, não exista, mas oficialmente não existe mais analfabeto, claro, todo mundo está na escola, né? Sim. Mas o que está acontecendo? É. Quer dizer, houve realmente uma perda de vitalidade da inteligência das pessoas e dos grupos, né? Sem dúvida. E, bom, nós podemos consertar isso. O pessoal está... Como é que se conserta isso? Com a própria criatividade. A criatividade vai tirando o pessoal da letargia. Você lê uma coisa interessante e você se sente inclinado também a escrever ou a falar alguma coisa. Vai colocando em movimento de novo. E isso está acontecendo. Está acontecendo. Né? Quer dizer, muitos desses caras que estão fazendo são meus alunos e eles aceitaram o desafio que eu coloquei para eles. Né? Grande parte da literatura do leste europeu e soviético e da Rússia, né? Depois de 1917, ela era uma literatura ou de exílio, né? Ou aquela literatura clandestina, de Zamiatin, né? Que eles falaram. De certa maneira, está sendo criado hoje no Brasil um exílio. Eu acho que todos esses perfeito. Esses autores todos que foram citados aqui, até eu estava xingando aqui o Rodrigo, porque eu falei, puta, pegou, Rodrigo peguei falou, todos. Peguei todos, Carleno Bocar, Felipe Moura, Lorena, eu xingando você aqui. Porque está na minha lista e não deixou ninguém para mim, pô. Mas não xingou minha mãe, né? Olha, eu lembrei de algumas pessoas temos que reconhecer, o Percival Pudina. Percival Pudina? Esse é um escritor mesmo, mas não é um jornalista. É um escritor, um cara muito Percival bom, escreve muito importante. Muito bem. Né? É, lá no Paraná tem o Márcio Antônio Campos, é um jornalista que escreve sobre a relação entre ciência e fé. O Márcio tem um blog ótimo, como é chamado, que é o nome do blog? Tubo de Ensaio. Tubo de Ensaio, é editor da Gazeta do Povo, muito um cara bom. Muito bom. Muito bom. Tem um nível excelente. E tem trazido para o jornal, para a Gazeta do Povo, muitas dessas pessoas. O Silvio já publicou lá, o Silvio Grimaldo publicou artigo lá. O Flávio Quintela, ele levou para lá, né? É, tem um rapaz chamado Marcelo de Paulos no Facebook. Marcelo, ótimo. É excelente também. É excelente. Acho que um cronista, pode ser considerado um cronista. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. É, a gente falou só de... Nós estamos falando aqui, basicamente, de gente nova, né? Mas e quem já estava e tem um trabalho consistente? A gente estava falando, por exemplo, do Afonso Romano de Santana. Um poeta. Pode ter seus problemas e tudo mais, não. Mas é um poeta consistente. Consistente, né? E no atual cenário deveria ser mais lido e mais discutido, porque merece, porque fez. Não é? É um sujeito muitíssimo consciente do seu labor e das suas... destacaria dois livros, né? O mais famoso, que é O Que País É Este, não é? Você imagina um poema, não é? E um título que ficaram, aí o pessoal começou a escrever aí, caiu na boca do povo, sabe? Quando a poesia cai na boca do povo, você vê que é dificílimo isso acontecer. E o Afonso conseguiu essa proeza, pô. Isso não é pouco. Não é pouco isso daí. E mais recentemente, ele tem um livro, né? Comentei com o Paulo, né? Vestígios. Um grande livro, viu? Em suma, né? Então, O Afonso, ele tem um... Eu gosto muito da Catedral de Colônia. É um poema dele. Muito bonito. Inclusive, a gente estava lembrando... Nós fomos visitar hoje a Catedral de Richmond. Foi lá que eu peguei essa camiseta, olha aqui. Tal, pá. Camisa. E ele realmente é um nome... E outros, por exemplo, lá no Paraná tem o Cristóvão Teza. Que é um escritor ficcionista, um romancista, tal, publicou um romance muito interessante chamado O Filho Eterno. Ele tem um filho que hoje está com uns 30, 35 anos, que tem Down, tem síndrome de Down. E falando sobre essa situação. Quer dizer, um tema menor, né, um tema assim, da vida familiar, né? E ele fez um belo livro. É um belo livro. Um belíssimo livro. Então, seria legal. Tem gente que tá. Disso, Miguel Sanches Neto, por exemplo, é outro. E de Ponta Grossa. Vamos Miguel redimir. Sanches, vamos redimir Ponta Grossa. Grande amigo do Wilson Martins. Está faltando uma revista, uma publicação literária que reúne tudo. Reúna toda essa gente, sem dúvida. E dê uma ideia do que está acontecendo. Porque ou no termo que você usou, perfeito. A gente tem um exílio interno. Tem um exílio. Um exílio interno que tem que começar. Vamos fundar a revista agora aqui? Vamos. E o nome pode ser exílio mesmo, né? O exílio, o Zamiati. Empresário que estamos assistindo, olha lá. Ah, olha aqui. Dá um dinheiro aí, vamos fazer a revista. Vocês ficam dando dinheiro para a esquerda? Ou ficam alimentando revistas de esquerda aí? É. Mas ainda não é o problema de ser de esquerda. Não. É. Mas o problema é que eles ficam alimentando você o inimigo olha, deles. Né? A revista que saiu em 64, a revista Civilização Brasileira, a revista comunista. Comunista. Altíssimo nível. A gente lê com né? satisfação até hoje. O problema não é esse, não. O problema é que os caras estão nos impondo a sua burrice. É a burrice presunçosa, claro. Né? Arrogante, autoritária, na verdade. Né? Que olha, eles olham você com ar de superioridade, o cara é analfabeto. Claro. Esses, pega esses Mauriás, esses Safatli, etc. Eles vão dizer, isso aí é extrema-direita, teoria da conspiração. Que é isso, meu Deus do céu? Pessoal, tem um romance do recém-falecido João Ubaldo, um romance muito colorido dele, chamado Diário do Farol. Um romance que trata do problema do mal. De uma maneira ímpar. Eu acho ímpar. Que eu nunca vi isso na muito literatura bom. Brasileira. Eu não vi isso. Como é que chama? Diário do Farol. Diário do Farol. É fenomenal. É verdade. É uma coisa assim. Bom, o João Ubaldo é um escritor consumado. Olha, tem uma época assim, na mídia sobrava dois ou três caras que sabiam escrever. Olha, o João Ubaldo, o Carlito Conic, e mais? Dois ou três. Ah, o João Pedro Coutinho. Isso não vale porque é português. Exato. O resto, assim, você lê aqueles articulistas da Folha de São Paulo, dá vontade de bater. Ah, não. Né? Você vê esses, e esse pessoal que está aparecendo também, por exemplo, tipo, lendo na Locke. Mas isso é uma vergonha, meu Deus do céu. Aliás, vou dizer uma coisa. Né? Sakamoto. Ah, mas por que esse, pelo amor de Deus? Olha, a melhor obra de ficção de autor de língua portuguesa que eu li nos últimos meses foi de um português. Quem? José Luiz Peixoto. É um livrinho que foi publicado agora, este ano, aqui no Brasil, mas que já tem aí em Portugal uns 10 anos. Uh-huh. Chama-se Morreste-me. É o primeiro livro dele. Finalmente. Bom, em Portugal os caras nunca perderam a inspiração. Não, finalmente foi publicado aqui no Brasil. Mas é uma coisa belíssima. Belíssimo o livro. Eu, aliás, escrevi sobre ele para a Folha de São Paulo. E eu disse assim, bom, pelo que leiam para aprender o que é a sintaxe da língua portuguesa. Tá vendo, gente? Não é que não é para ler o Lobo Antunes, mas não vai imitar, porque aquilo é só claro. Pro Lobo Antunes, exatamente, entendeu? Você não vai imitar o Lobo exatamente. Antunes, imita o sujeito. Imita que... o Zé Luiz Peixoto. Exatamente. Não é, o cara pega, né, faz uma sintaxe toda, não sei o quê, mas isso é para um, para outro, você tem de aprender o beabá primeiro. Claro. Isso sabe o que me lembra? É quando eu estudei artes plásticas também na UNB, né? E eu dividi apartamento com um amigo que fazia pintura, e um dia ele tava pintando um retrato, sei lá de quem era, mas parecia cubista, né? Aí eu falei para ele, você tá... imitando o cubismo, né? Fazendo cubismo. Ele, não, é um retrato realista. É mais ou de menos um cubo, isso. Né? De um cubo, né? Mas é que é mais ou menos isso. Eu falei, você não consegue fazer um retrato? Porque o Picasso começou a fase rosa, a fase azul. Ele sabia fazer um retrato da pessoa e depois passou para o cubismo. O pessoal hoje já vai direto no cubismo. Exato. Eles não aprendem a desenhar. Não aprendem a desenhar. A mesma coisa eles são, acontece eles são dominados pela técnica, né? Mas essa eu recomendo para esse pessoal que está começando agora, vocês pratiquem as formas fixas. Durante bastante tempo até dominar o negócio. Depois você começa a inventar. Mas eu acho, eu acho que grande parte das invencionices que fazem em prosa, no fundo, quer dizer, essas invencionices são tratadas e são propagandeadas como opções estéticas. Sim. Mas não são. Não são. São desculpas das pessoas que não sabem desculpa escrever. Desculpas incapazes. Entendeu? Exatamente. Quer dizer, como eles não dominam a língua, não conseguem escrever, então ficam se escorando em falsas opções estéticas. Entendeu? Agora, a autoridade da mídia nessa matéria tem que ser quebrada completamente. Tem. Porque, pensa bem, você pega lá o jornalistinha da Folha, né, a opinião dele... É disseminado, ele vira o juiz. Né? Né? O juiz da produção literária, da produção cultural. Né? Fora o fato que, assim, se nós formos seguir o que a mídia fala, nasce um gênio a cada dia no Brasil. Claro. Porque assim, o sujeito escreveu dois livrinhos. É verdade. O sujeito já é. Não, já erra, o cara já é o novo Manuel Bandeira. Puta, pior. Entendeu? É isso, o outro é o novo. Agora, eu nem comento o que acontece na área da filosofia, mas nem comento. Porque é uma coisa assim que chegou no indescritível, meu. Não dá nem para você fazer sátira, nem para fazer piada, dá vontade de bater nos caras. Né? Quer dizer, um país que até hoje você não tem a edição decente das obras do Mário Ferreira, que foi o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. Né? E que aí a realização publicou algumas coisas, mas muito mal feito, não é assim que se faz. Você não tem isso, o pessoal está lendo Márcia Tiburi, Vladimir Safatli, Paulo Giraldelli, nossa, o homem da teoria do parto anal. Você não pode caricaturar o cara, porque ele é uma caricatura viva, meu Deus do céu. Né? Mas sempre falando naquele tom de arrogância. Né? Não é, a filosofia acadêmica, realmente. Olha. Quer dizer, você vê esse fenômeno da burocratização universitária da cultura, existe um pouco por toda a parte. Claro. A diferença é que no Brasil, os burocratas são analfabetos. Então você usa uma imitação daquele autoritarismo burocrático estrangeiro, colocado num contexto onde as pessoas não têm realmente autoridade nenhuma, zero, zero, zero. É, aqui o sujeito faz uma tese acadêmica, pelo menos é competente, não é? Ele tem que ser, né? Que pode ser numa coisa muito limitada, claro, muito formalista e tal, mas alguma coisa tem que saber. Né? E no meio da, vamos dizer, da porcariada acadêmica que sai aqui, sai coisas monumentais. Né? Não só aqui, como na França, o pessoal pensa, quais são os filósofos que vale a pena ler? Eu falo, tem um monte. Já tem espalhado, um na França, outro na Austrália, outro na Itália. Tá cheio, agora no Brasil tem nada, não, zero. E vira, né, motivo de chacota, cara, só para não esquecer que agora é o gancho. Esses dias eu estava lendo o Estado de São Paulo, aí a chamada era assim: criador do pago funk se baseia em filósofo alemão. Daí eu fui ler. Ele fala: Robson, o criador de um gênero incrível, né, chamado pago funk, né, o mistura do pagode com o funk. Ele de repente percebeu que as letras dele tinham muito a ver com o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. E daí ele começou a estreitar essa relação que ele, né, descobriu, ao acaso, acho, né, entre as letras dele e a filosofia do Schopenhauer, e aí produzir letras diretamente inspiradas na filosofia de Schopenhauer. E isso, né, ou seja, a filosofia como motivo de chacota, não é? É. Mas letra, eu estou assim, meu pau, cara, não passa disso. Então não chegou no anátomo fisiológico. Pobre Schopenhauer. Robson. Pobre Schopenhauer. Eu não conheço o Robson, nunca ouvi, não tive o prazer ainda. Isso aí tá parecendo a macumba que eu fiz para passar na minha prova de mestrado em educação. Pediram para fazer uma correlação entre Paulo Freire e a teoria crítica de Adorno. Eu falei, pô. Aí eu peguei um poema do Vinícius e juntei as duas coisas no meio. Fui aprovado. Meu Deus, meu Deus. Falei, como é que eu reuni essas coisas? Você usou Adorno Habermas. Adorno Habermas. Com uma pitada de A Nervura do Real. Esse é o ser doente. Professor, eu tenho uma contribuição aqui, né, muito modesta. Há um escritor no Brasil, ele pediu para não citar o nome dele, mas eu vou citar, que ele primeiro, acho que conheceu o seu trabalho e se livrou das pragas filosóficas. Daí depois ele migrou para o site do Padre Paulo e consertou também no campo religioso. E ele falou, bom, agora chegou a hora de ver esse negócio de educação, que era o trabalho dele. Ele saía pelo Brasil dando cursos para professores, só que ele é um artista. Né? E ele fez meu curso e foi a Londrina para conhecer o Paulo. Conheceu e eu comecei a analisar o trabalho dele, desconsiderando coisas do passado, né, e observando o talento dele para elaborar jogos de linguagem, essa coisa toda. Então ele foi meu aluno e automaticamente eu percebi, é esse o cara que vai fazer o quê? Vai juntar a prática pedagógica que eu desenvolvi na escola com esse respaldo científico, porque faltava uma pitada de arte ali, né? Porque no Brasil esses métodos eficazes chegam, mas com estruturas que parecem assim, coisas para aplicar em clínica com disléxicos, né? Porque é o pessoal da academia, entendeu? Fazendo ciência lá e tal. Então ele chama-se Francisco Marx, ele é conhecido como Chico dos Bonecos, né? Então, o que eu preciso na infância para que a criança depois tenha um alto desempenho em leitura? Eu preciso que ela escute muita literação, muita rima, né? E, assim, jogos de linguagem que você não encontra hoje nos materiais didáticos. Então, nós estamos elaborando material juntos. No material de cursos, autores também não sabem isso, eles não sabem reconhecer, também não têm ouvido. Exato. Né? Não, você pega o... É o negro que está transmitindo a sua deformidade. Sim. O Capovilla da USP, né? Faz um excelente trabalho, ele é um pesquisador aí, que pioneiro no Brasil, você gosta de defender os métodos fônicos, mas você pega o livro do cara lá, jogos de linguagem, de consciência fônica, daqui a pouco tem um texto da Xuxa, do CD da Xuxa, entendeu? E coisas do tipo, ou seja, eles não estão preocupados com o fim, né, da leitura, mas apenas com a técnica, domine a técnica lendo qualquer coisa, e não dá para admitir isso aí. Então, eu com ele consegui elaborar um material de alfabetização no qual as crianças terão textos adequados para a idade, né, com estruturas adequadas, né, para gerar uma aculturação favorável para que depois elas tenham um desempenho nos jogos de linguagem. Então eu trouxe um livro dele para o senhor, que ele também falou para não trazer, porque ele está fazendo uma limpa no trabalho dele, peneirando tudo, né, que é O Céu, a Terra e a Vírgula. O Paulo leu esse livro? Muito bom. Tô exagerando? Não está exagerando de forma alguma. O Chico tem o seguinte, ele é um cara tão humilde que ele, pela primeira vez, ele falou palavrão pro Carlos hoje. Ele falou, vai tomar no cu se você citar o meu nome. Então já fui. Já foi. Agora é tarde. O livro é excelente. Inclusive tem umas epígrafes do Chesterton em que ele mostra... um pouco do que é o livro, né? O livro ele trabalha com essa questão da sonoridade, com a musicalidade, mas também tem um fundamento espiritual. Sim. Muito sólido. Sim. Fundamento, tem lições morais aí, lições de espiritualidade nesse livro, personagens consistentes, né? Uhum. Deixa eu ver, passa ele aí. Ele O Chico tem condições hoje, professor, ele conhece todo o folclore brasileiro, Portugal, ele tem condições hoje de fazer uma peneira, né, peneirar tudo isso aí e deixar, separar o joio do trigo, e também é criativo, né? Então agora com toda essa formação que ele recebeu nos últimos anos, fica aí uma dica. Como se isso não bastasse, o filho dele é um talento assim formidável. Ele participou daquele grupo Palavra Cantada, que é muito conhecido no Brasil, mas hoje ele tem um trabalho próprio e ele sai mundo afora aí, dando aulas de percussão corporal. Ele é professor de música e segue uma linha pedagógica que é a do ORF. E dentro do meu programa de música, o ORF é o único que dá para reajustar, né? Então ele domina tudo, assim, essa questão de movimento, corpo, e ele também dá treinamento para pais e professores, e tem vários livros, né? E no meu livro de alfabetização, o Chico fez todas as letras de um CD e o Estevão Marx, então, gravou tudo lá. Então eu estou aí andando com esses dois. Do outro lado eu tenho o Robson Porelli, que é um aluno do professor Olavo, que está fazendo uma adaptação desse método de música que eu comentei aqui várias vezes para o Brasil, né? Então assim, eu só coloco a minha mão no fogo com esse rapaz aí, sobre ensino de música, porque também é uma catástrofe. Eu tô citando aqui alguém que vai elaborar um material didático, né? Como é o meu caso, eu escrevi um material didático ali, e enfim. Então, lembrei do nome do Chico aí. E sobre o que o senhor comentou, professor, da técnica e essa questão da forma, deixar claro aqui também que os métodos ineficazes de alfabetização misturam essas duas coisas. Querem que as crianças dominem uma técnica e ao mesmo tempo compreendam os textos. Então daí nós precisamos entender que ler não é compreender. Eu vou explicar. Ler, nós não lemos, leitura não é compreensão, nós lemos para compreender. Então a leitura é uma técnica, sim, ok? Mas tem um fim, que é a compreensão. Claro. No caso, esse pessoal que trabalha com métodos fônicos estão preocupados apenas com a técnica. E aí eu também já presenciei essas bizarrices lá, né? Não sei se o pessoal aí, ó, vou contar aqui. Assisti uma palestra de uma mulher de Portugal que entende tudo de método fono. E ela foi falando como é que tem que fazer e tal, o que tem que aprender primeiro, depois. No fim da palestra ela apresenta então um projeto de literatura, né, que ela desenvolve lá em Portugal, com a capa do livro Uma Topeira com Cocô na Cabeça. Entende? Olha, se for para ensinar a criança a ler isso, é melhor deixá-la analfabeta. Mas não é de ponta grossa, não. Não é de ponta grossa, mas a bosta circula por todo mundo. Então, é, botar o cocôzão na cara. O meu trabalho é para dar, sim, um domínio técnico para as crianças. Mas eu também tenho a preocupação do para quê, né, se destina essa técnica. E quanto ao latim, o professor mencionou aqui que ele não estudou gramática, mas pelo latim dominava o português. Hoje, eu já ouvi isso há muito tempo, hoje, praticando na escola com as crianças, o ensino do latim é verdade. É muito mais fácil para a criança entender genitivo do que adjunto, adnominal, restritivo. É óbvio. E é muito mais lógico para a criança. E depois as crianças vão para o português e tudo fica muito fica tudo mais muito fácil. Mais fácil. É. Parece que o latim é uma língua assim que expressa com mais... É, o português é um latim estragado, né? Exato. Então, como diz o Borges do espanhol, este latim venido a menos. Né? Venido a menos. É. Então é o português também, né? E só para concluir, eu sou amigo do Thiago Tondinelli. Estudei direito com ele e com o Robson Porelli, né? Fomos amigos de turma. E, professor, ele hoje é um tradutor, né? Mas eu conheci o Thiago, e ele tinha uns 20, 21, e ele escrevia muita poesia. E depois ele caiu nessa da tradução. Mas eu acho que ele deveria voltar, e depois da sua análise, isso aí é muito real mesmo, né? O Thiago é um tradutor, mas que... começou ali com a poesia e depois acabou caindo na tradução. Na tradução. Mas é um talento também que poderia ser trabalhado. Né? Nós temos o Paulo Henrique Brito, né? Que tem uma obra exígua, muito competente, porém exígua. E como tradutor é fora de série, né? Você vê, a tradução realmente está ocupando o espaço da que seria da criação original, né? Vamos fazer uma pausa, a gente volta com perguntas depois, né? Segunda parte, as suas perguntas, como na aula normal. Muito bem, então vamos lá. Nós temos aqui várias perguntas, algumas dirigidas a mim, outras especificamente a algum dos presentes, mas cada uma delas daria, por sua vez, uma nova roda de discussões, né? Então eu vou soltar a pergunta no ar e quem quiser responde. Não é isso? Alguém me pergunta, o que o senhor acha da coluna semanal e das obras na área filosófica do Luiz Felipe Pondé? Li algumas como O Homem Suficiente e gostei muito do trabalho dele. Quais são suas opiniões? Rodrigo. Não. Eu só fiz um curso com o Pondé. O curso sobre Nelson Rodrigues, gostei, não acompanho as colunas e não li os livros, então não posso dizer. Bom, não li os livros, eu li algumas colunas, eu acho sempre interessante, são boas, elas têm um efeito benéfico sobre as pessoas. O fato de que algumas análises dele me pareçam insuficientes, bom, se eu acho insuficiente, eu faço a parte que está faltando e pronto, acabou, não tenho que ficar reclamando o que ele não fez. O que vocês acham? Tem alguma opinião a respeito ou nenhuma? A pior coisa do sujeito é você não ter nenhuma opinião a respeito dele. Né? Eu já não leio há muito tempo, mas por nenhuma razão específica. Como eu disse, a aula dele, o curso que ele deu sobre Nelson Rodrigues, realmente muito interessante, muito bom. Ele tem umas obsessões que, quando ele se dedica... as obsessões dele. Nelson Rodrigues é uma delas. Sim. Dostoiévski, né? Quando ele fala desses temas prediletos que ele tem, ele vai bem. Ele também tem coragem de abordar alguns temas lá num espaço, na Folha de São Paulo, né? Que realmente eu acho que é louvável a coragem dele de abordar alguns temas, principalmente no que diz respeito àquele mundinho intelectual. Ele consegue fazer o gênero de que quem fala desde dentro desse mundo. É, né? Daquele mundo mídia, isso. Universidade, é. São Paulo. Ele consegue fazer uma descrição interessante desse meio, né? Sim. Bom, vamos para outra pergunta. Que o Nando Castro pergunta. Para um jovem que entrou recentemente na faculdade de jornalismo, enfrenta duramente a manipulação marxista, qual o conselho que vocês teriam para dar a alguém que quer escrever livro e ter uma vida literária? Por onde começar? Bom, em primeiro lugar, você já começou. O fato de você estar fazendo esse curso já é começar. Não é isso? Mas o que mais vocês têm a observar? Você é jornalista, não é? Então, eu acho que tem que fazer o que o José Munir Nasser recomendava. Ler os grandes autores, ler os clássicos. Eu acho que é fundamental ler os clássicos da língua, ler os principais autores da literatura, mas também, por exemplo, eu sempre acho que o estudante de jornalismo deveria ler, na primeira semana, os grandes autores da imprensa nacional. Aqueles que já citamos aqui, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, José Carlos Oliveira, Davi Nassi, Carlos Lacerda, um grande prosador, um grande jornalista, talvez o maior jornalista que tivemos, hein? O Nelson. Nelson Rodrigues, Otto Lara Rezende, Paulo Francis, tá? Todos esses aí têm que ser lidos. Eu acho que é um bom começo. E depois partir para os clássicos da literatura. Acho que é fundamental. Isso quanto à formação, né? É. Mas é que ele também quer saber alguma coisa, como é que ele se defende do ambiente. Vivendo no ambiente. É. E eu acho, bom, em primeiro lugar... Sendo o melhor no que ele faz. Você tem que ser, claro, você tem que ser melhor do que o seu professor. E eu acho que uma primeira etapa... você tem que apenas se imunizar, quer dizer, você conseguir ouvir aquele besteirol todo sem você ficar nervoso. Tem que ficar calminho primeiro, né? Encarar aquilo como um problema científico que está na sua mão. Depois, quando você estiver mais forte, daí você tem que limpar o ambiente, e limpar da maneira a mais brutal possível. Eu já dei esse conselho várias vezes, o seu professor está te atormentando com essas coisas, e se ele te pressiona, quer dizer, você tem que pensar do jeito dele, ou então ele te reprova, né? Você reage com 10 pedras na mão. Humilha o cara em público. Ele vai te dar 10 até o fim do curso. Ele não vai te expulsar. Você tem que deixar ele com medo de você. Não é com raiva. Com raiva não é. Tem que deixar ele com medo. Né? Eu acho que essa é a única autodefesa possível. Posso citar um exemplo, professor? Uhum. Eu fiz mestrado em educação na Universidade Estadual de Londrina. E geralmente, numa defesa de dissertação, você encontra ali familiares, né? Ou amigos, no meu caso aconteceu uma coisa estranha. Silvio, você estava lá, né, Silvio? Você, na defesa. Mais de 70 alunos dentro da sala. Eles dispensaram os alunos do mestrado para assistirem à minha defesa. Porque eu estava ali numa linha de ensino de filosofia para crianças, falando que ensinar filosofia para crianças é algo inviável. E foi o que aconteceu. Coloquei os três na parede, entendeu? Não aguentaram mesmo, porque não tinham argumentos. E isso eu conheci há um ano de lendo seus escritos, foi o suficiente para ninguém conseguir me controlar ali. Assinaram lá o documento com aquela cara amarrada, né? A minha orientadora assistiu a defesa com óculos escuros. Foi assim. Que beleza, nossa. Não? É. E eu... Ainda para provocar um pouquinho mais, comecei colocando uma imagem assim, do Pantocrator lá, falando assim que eu dedicava o escrito ao Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele bando de ateu, nietzscheano, tudo doido. Né? Então é isso, eles não aguentam. Agora, eu vou dar um outro conselho pior. Uhum. Você não reaja apenas com a ideia de você se sair bem. Uhum. Você reaja com a ideia de você destruir a carreira daquele sujeito. Uhum. Por quê? Porque ele não tem o direito de estar ensinando. Ser um intelectual, ser um professor universitário não é um direito de ninguém. É uma coisa que o sujeito tem que conquistar pelo mérito. Tá certo? Sempre lembrando a distinção entre o que, que é nesciência e o que, que é ignorância. Nesciência é você não saber alguma coisa. Você não sabe quantos cabelos tem na cabeça. Você não sabe quantos patos existem no mundo. E ignorância é saber uma coisa, ignorar uma coisa, você tem a obrigação de saber. Então, se o sujeito está lá ignorando, dando aula, você tem a obrigação de desmascarar, de quebrá-lo em público, entendeu? Quebrar a reputação do sujeito e fazer que ele perca a vontade de trabalhar naquilo. Isso é obrigação de cada aluno consciente nesse país. Nunca parta do princípio de, eu vou passar por aqui um tempo e depois isso vai continuar assim. Se você aceita que isso continue assim, você está aceitando que outros padeçam a mesma coisa que você está padecendo. Quando você pode fazer alguma coisa e deve. Não tenha dó, tá certo? Não. Para você humilhar uma pessoa dessa, às vezes está fazendo um benefício, está salvando a alma do desgraçado. Bom, outra pergunta. Anselmo Ulrich diz, não é uma pergunta, mas uma referência ao importante trabalho de Afonso Romano de Santana para desmascarar o mito da arte contemporânea em uma série de artigos que foram condensados em um livro chamado Desconstruído o Chão e O Enigma do Vazio. Nele ele tenta recuperar a inteligência estética do brasileiro. Eu não conheço esse livro, mas só pelo título parece. Livro. Vocês leram? Eu li. É muito bom mesmo. Opa, vamos ler. Aquele O Que Fazer com Ezra Pound vem depois ou antes desse? Porque também tem esse, que é o que também segue nessa linha ali. Segue na mesma. Eu não sei a cronologia. Mas eu também não conheço. Eu li porque eu faço cronologia. Ele me deu. Muito obrigado pela dica, em todo caso, Anselmo Ulrich. Vamos ver. Alguém te pergunta se vocês têm alguma visão sobre a literatura chinesa. Porque ele quer traduzir alguns textos para o mandarim. Para ou do? Para o mandarim. Eu não tenho. Eu não sei nada sobre literatura chinesa. É bom ele ler Lin Yutang. Lin Yutang faz um grande apanhado de escritores chineses no livro A Importância de Viver. Tradução do Mário Quintana. Eu li isso há muito tempo atrás, não lembro direito das coisas. Olha, aqui você está perguntando para um bando de ignorantes. Não é verdade? É verdade. Estou mentindo? Não sei nada disso. É? Infelizmente, foge a minha governabilidade. Aqui, Paulo Coutinho pergunta: com o intuito de criar grupos de estudos na minha paróquia para conscientizar o católico a não votar em partido de esquerda, o professor me sugeriu ler Jorge Benanou, François Mauriac e Gustavo Corsão. Qual a melhor forma de divulgar e atrair pessoas para participar desse? Bom, agora é o seguinte, tem alguns desses autores que eles nem precisam ser divulgados. Por exemplo, Mauriac, se você ler as 5 primeiras linhas, você não consegue parar até o fim do livro. Quer dizer, bastaria ter traduções boas. Eu acho que a tradução pode ser difícil, mas não é impossível, né? Por exemplo, o livro o Le Nœud de Vipère, O Nó das Víboras. Não dá para... Você leu ali, você quer saber o que vem depois. Né? O Mauriac é um mestre da narrativa, assim, um cara impressionante. O Benanou já é mais difícil, o começo às vezes é meio complicado e tal, e precisa já pessoal com interesse maior. Mas olha, eu acho que uma boa maneira de você atrair o interesse das pessoas é o próprio Mauriac. Né? Mauriac primeiro, Corsão segundo, Benanou em terceiro. Benanou já é mais difícil. O Benanou, os livros mais interessantes dele, para um público que está chegando agora, não são os romances, são os livros de polêmica. Mas que ele, inclusive, escreveu um importantíssimo no Brasil, A Carta aos Ingleses. Né? Ele esteve lá no Brasil, morou em Barbacena, uma coisa assim. E são livros de polêmica de uma força que você não acredita. Né? Parece assim, às vezes parece a voz de Deus falando, né? Os romances já são mais sutis, mais difíceis, tem problemas técnicos ali. Mas o Mauriac não tem. O Mauriac é uma narrativa linear, né, e que prende mesmo o leitor. Né? Se alguém puder prover uma tradução decente do Nó das Víboras, né, ou da Terras d'Esquerru, ou... Não, Terras d'Esquerru tem uma tradução do Carlos Monde. Do Carlos Drummond de Andrade, exatamente. E foi, inclusive, reeditada há poucos anos. Como é o título que deram? Uma Gota de Veneno, não é? Não, Terras d'Esquerru, É o mesmo título, pelo menos a edição mais moderna, que é da COSAC Naif, é o título original. Esse é um livro interessantíssimo. É. O Beijo ao Leproso, tudo que ele escreveu é interessante. Não só interessante, mas atraente. Ele é tão atraente quanto Simenon, quanto qualquer autor de romance policial. Acho que vale a pena também acrescentar aí a Flannery, né? Flannery O'Connor, claro. Que tem até com os contos, todos os contos foram traduzidos também. Cossack Naif. Pela Cossack Naif. É aquele conto, Good Man is Hard to Find, é muito propício para o Brasil. Claro. Porque é assim, uma família de idiotas que, por idiotice, cai na mão do assassino. Por não acreditar que exista o mal no mundo. Exatamente. Alguém aqui está falando do José Luiz Peixoto, que você mencionou. Ótimo. Né? Gostaria de expor dúvidas e considerações. Primeiro, a respeito de novos autores, de quem podemos aprender muito e nos quais podemos nos espelhar. Temos já citado pelo professor Olavo, Roberto Ampuello e Leonardo Padura, ambos latino-americanos. Em Portugal temos José Luiz Peixoto, que em livro... Ele escreveu um livro chamado Livro? Agora, esse não... Fala de experiência da experiência dos portugueses que emigraram para a França nos anos... na década de 50 e 60. Além de muitos outros em Portugal. Em Portugal, romance histórico é um tipo de romance bastante difundido, sem Sim, dúvida. Sim, também. Vai desde... Que falta no Brasil, falta, né? Muito. O romance histórico aqui é visto sempre com um gênero menor, com desprezo. Tem um romance bastante difundido, vai desde a época da fundação de Portugal. Maria Helena Ventura escreveu Afonso Conquistador, sobre Dom Afonso Henriques, até a época de do século passado, como já mencionou, José Luiz Peixoto e Margarida Palma, veio depois A Noite Infame, a respeito da noite em que governantes da Primeira República Portuguesa foram mortos em suas casas. Além desses dois, há muitos outros. Esse negócio de matar os governantes é meio que português, né? O Dom Afonso Henriques, ele se tornou rei, pulando janelas e cortando pescoços. Né? Então, a dica é muito boa, agradecemos o nome desse autor. Ele é José Luiz Peixoto, Maria Helena Ventura e Margarida Palma. Mais um para a nossa listinha. De quem é a observação? O Fernando Carneiro. Agora aqui uma pergunta interessante. Nelson Filho pergunta: o 15 de março de 2015 pode ser considerado o novo mito fundador do país, a partir do qual se construiu um novo imaginário, um novo discurso poético para alimentar a literatura de ficção, sentimento e patriotismo? Olha, é possível. Porque é o seguinte, foi a maior manifestação pública da nossa história. E, ademais, foi uma coisa totalmente imprevisível. Porque, nos 40 anos anteriores, o pessoal disse que ele tinha o total monopólio. Eles não só tinham o monopólio do poder lá em cima, mas também dos movimentos de rua embaixo. Aquela velha técnica comunista, pressão de cima, pressão de baixo. Quer dizer, você é o governo e você também. Você coordena o governo e os movimentos de protesto ao mesmo tempo. E essa coisa desses movimentos de março, não podemos esquecer que começou com um protesto montado pelo governo, que era o negócio do passe livre. Isso foi. Sim. E eles botaram aquele bando de agitador, black bloc na rua, e de repente o povão sozinho saiu e começou a fazer o contrário. Tanto que o governo mandou rapidamente os black bloc para casa e deu errado, volta para casa, vai ficar quieto. Então é um fenômeno extraordinário que mostra uma subida de consciência do povo brasileiro. Mas eu subi de consciência tão extraordinária que naquele momento me pareceu que a massa nas ruas estava sabendo mais do que os seus pretensos líderes. Até escrevi um conselho para os líderes: não liderem nada, sigam a massa, porque a massa está sabendo o que está fazendo, então você vai atrás. E eles não, então tiveram grandes ideias, grandes teorias, né? Fizeram aquele negócio, reúne 2 milhões de pessoas na rua só para... Espera aí que eu vou para Brasília a pé e já volto. É uma coisa assim que não é possível, isso aí é... Parece aqueles filmes de comédia italiana com Alberto Sordi, né? É uma coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Né? Então, né, tem aquele negócio de quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas daí tem um amigo meu que dizia, Antônio Carlos Bolas, dizia: pior é quando o discípulo aparece e o mestre não está pronto. E foi exatamente o que aconteceu. A massa apareceu e os líderes não estavam prontos. Né? Mas, de qualquer modo, eu acho que aquele momento vai ficar como... assim. É uma tomada de consciência nacional, como houve, eu acho que só em 3 épocas da nossa história, três ou quatro épocas, na Batalha de Guararapes, na Guerra do Paraguai, que o país inteiro, né, tomou consciência da unidade nacional, se sentiu como um povo de um único país. Depois, na Segunda Guerra, tá certo? E foram poucos momentos em que houve a consciência nacional. A consciência nacional é só no campeonato de futebol, né? Mas nesse momento aconteceu isso. Então, não sei se é um mito fundador, mas é um elemento do mito fundador. Desde que esse espírito não se perca e não se dissolva. Porque todo esse pessoal da liderança do movimento está empenhado em dissolver a massa, dissolver o espírito da massa e transformar tudo numa manipulação político-jurídica. É isso? Agora, seria importante que isso fosse transformado em ficção. E fundamental, absolutamente fundamental. É que o Brecht se escrevesse sobre isso. Que isso criasse um grande romance em torno dessa, né, envolvendo os participantes. E agora que eu vi aquela massa de gente na rua com um cartaz contra o Foro de São Paulo, eu quase caí de costas. Falei, porra, jornalista não sabe do Foro de São Paulo, generais não sabem do Foro de São Paulo, o parlamento não sabe de São Paulo, mas a massa na rua sabe. Não é isso? Quer dizer, que porcaria de elite que nós temos essa? Que não é, de porcaria de líder que não lideram coisa nenhuma. Então, a massa foi para a rua exigindo o quê? A cabeça dos comunolarápios. Todo mundo na cadeia, isso que a massa queria. Mas não, dá, vamos atenuar, vamos pedir só impeachment da Dilma, e daí nem isso. Diminuíram a reivindicação, a exigência, e nem isso conseguiram. Claro que não iam conseguir. Tem momentos onde é mais fácil você conseguir o mais do que o menos. Não é isso? Por exemplo, você imagina uma mocinha que está sendo estuprada por um cidadão fortão e ela tem uma faca na mão. Ela não pode vencê-lo, mas ela pode matá-lo. Tirar o cara dali não dá, mas dá para matar o desgraçado. Então, às vezes, é mais fácil o mais do que o menos. Eu digo, era mais fácil, né, aquela massa se voltar contra certos pontos do poder, não ir para Brasília, mas pegar políticos em casa, tá certo? E forçá-los, dizer, olha, você vai fazer o que nós estamos mandando, senão nós vamos acabar com você, pô. Né? Fazer, por exemplo, pressionar a mídia. Muito mais útil teria sido você avançar em cima da Folha de São Paulo, intimidar aqueles caras na redação de 100 pessoas. Você vai lá, põe 2 milhões na rua gritando contra eles, para de mentir, desgraçado. Né? Isso funcionaria mais. Tem mil coisas que podia fazer, menos ir para Brasília. É certo? E pedir a porcaria do impeachment. Né? Quer dizer, é tão, tão modesto que dá até vergonha. Né? Então, se você põe toda essa massa na rua e depois você faz uma reivindicação pequena, você está mostrando fraqueza e a fraqueza atrai agressividade. Né? Então, bom, retratar esse momento com toda a sua complexidade, até com todo esse desnível entre massa e líder, isso é importante. Alguém tem que escrever algo sobre isso. É, alguma coisa de fôlego, não? De fôlego, exatamente. Aqui... tem uma moça que traz um depoimento, não é uma pergunta. Ela diz, sou professor de história que não sou de esquerda. Eu sou uma. Embora não seja historiadora, somente trabalho com história da arte e história da arquitetura. Faz 15 anos que trabalho em faculdades, aqui em Chapecó, Santa Catarina. E veja, acabo de ser denunciada por homofobia, por um professor da UFFS, marxista puro. O Ministério Público já analisou e teve audiência extrajudicial, em que foi totalmente desestimada a denúncia. Faz 10 dias que estive com o promotor. Ele considerou que não havia nada que pudesse indicar homofobia. Esse negócio de ameaça de homofobia já era blefe, isso aí. Né? Quantas vezes já não me ameaçaram? Vou te processar por homofobia. Eu falei, mas processo é um favor que tu me faz. Né? No fim, tu vai ter que pagar uma indenização aí. Né? Nem agora esse general, esse palhaço, esse... Vidas boas. Vou processar. Eu falo, processa, vem aqui na corte dos Estados Unidos, eu poder contar tudo que você está fazendo em favor da Venezuela. Tá? Tem aí, é Leila Santos. Vai em frente, menina. Coragem e sangue fredo. Janaína Maria Fabrício pergunta, o que fazer quando parte do conhecimento foi perdido, mesmo constatando que a alfabetização foi executada de maneira correta? Bom, isso acontece o tempo todo, né? Quer dizer, conhecimento perdido. Nós estamos falando aqui, primeiro, do conhecimento que nunca existiu. Quer dizer, são aqueles fatos da sociedade brasileira que ninguém retratou, ninguém observou, deixou passar e já esqueceu. Eu não sei o que fazer com isso. Mas nós temos que pensar uma maneira de recuperar essas narrativas. Por exemplo, a história oral, conversar com as pessoas uma por uma. Né? gente sempre descobre coisas extraordinárias. Isso aí. Nós conversando com o José Cury, né? Aquele tradutor que traduziu as obras de Ibn Khaldun, ele diz que nos anos 50 o Brasil era um dos maiores produtores de literatura árabe no mundo. Onde foi parar tudo isso? Porque teve uma maciça imigração da Síria, não era muçulmano, não. É, sírio-libanês cristão. Ele diz que havia mais de 50 jornais árabes e havia poesia árabe, né? Literatura árabe, narrativa, etc. Isso aconteceu, pô, não é, não é uma coisa imaginária, isso é uma realidade. Onde foi parar? Não é isso? E assim como isso, muitas outras coisas. Bom, mas um país consegue sumir com o Mário Ferreira dos Santos, consegue sumir com qualquer coisa. Some com a Baía da Guanabara, ninguém lembra que existiu. Então, ah, o que, que tinha aqui? Ah, não tinha nada, não. Então, mas nós que estamos aí nessa coisa da cultura, nós temos, é obrigação nossa ficar empurrando as pessoas. Conta o que você viu, dê o seu depoimento, pra, pelo menos para formar documento, meu Deus do céu. Né? E tem episódios que acontecem, e daí faz de conta que não aconteceu. Quando aquele Oliveiro Medina disse, ah, eu trouxe aqui 5 milhões das Farc para a candidatura do Lula. Né? Daí o pessoal da Abin disse que não ia investigar. Assim, ah, eu não quero saber, não. Ele disse, mas escuta, mas você é departamento de inteligência ou de burrice? Né? Então essa coisa do não quero saber, porque é feio, porque eu vou ficar chocado, porque vai me criar problemas, tudo isso aí é um medo, medo irreal. A pessoa tem, né? As pessoas dizem, ah, mas se eu fizer isso, o que eles vão fazer comigo? Eu não vou fazer nada, eles vão te olhar feio, daí você xinga a mãe deles, acabou a história, pô. Né? É... Uma vez tem um aluno que falou, não, não posso mais fazer seu curso, senão minha namorada não vai mais me chamar de meu fofinho. Bom, não merece fazer o curso. Está preocupado com isso? Não, depois virou muito bom aluno. Ah, então tá. Depois ótimo, virou muito superou, bom aluno. Ainda bem. Ele não é mais meu fofinho, nem fofinho de ninguém. Ótimo, ótimo. Ainda bem. Muito bom. Mas ó, você está tocando um problema seríssimo. Seu conhecimento perdido e aquele que jamais foi adquirido. Este é o grande problema. Eu escrevi um Longa Noite das Trevas. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. E que agora já passou e ninguém lembra mais. Se nós não retomarmos o fio de continuidade da nossa consciência histórica, nós estamos lascados. Exato. Mas como é que de uma coisa foi saindo a outra, e a outra, e a outra, e a outra? Né? Como é que nós chegamos aqui, pô? Né? Agora, a maior parte das pessoas nem sabe onde nós estamos. Até hoje esse negócio de Folha de São Paulo. Ontem mesmo eu recebi um recado de um garoto que foi numa formatura de oficiais das Forças Armadas e conversando com a pessoa, ninguém sabia o negócio de Folha de São Paulo. E outros não sabiam e negavam. Né? Aí a situação está preta, né? A famosa frase do Cílio Bocaneira, nunca ouvi falar, mas acho que não é. Na faculdade, quando eu citava para professores de história, Foro de São Paulo, eles falavam Folha de São Paulo, eles não conseguiam nem ouvir o negócio. Ou pensar o Fórum de São Paulo, né? É o Fórum. Na Praça Clóvis. Olha, modestamente e também na coisa da poesia, que é diferente, não tem o fôlego de uma elaboração ficcional, eu escrevi um poema razoavelmente longo. Não, antes de acontecerem as manifestações, na verdade, uns 6 meses antes, que é a Farra do Boi, não é? Declama pra gente. Não, tem 250 versos e eu tenho mais coisa para decorar do que os meus próprios poemas. Né? Assim, o papel faz esse trabalho por mim, não é? E a gente escreve para não precisar decorar. É, né? Então é. E você fala o quê? Você é um. Não, é isso. Aí é o cara, tem um cara lá que é a história do Jó transplantada para os dias de hoje, né? Ah, aí o cara perde tudo, ele sai na Avenida Paulista, um dos mendigão da Avenida Paulista, e daí começa um debate entre ele, um juiz, uma jornalista e um padre. E daí o sujeito vai atravessar a rua e morre atrapalhado. É isso. Assim. Resumidamente. Esse é o enredo, mas enfim. É isso. É quase a montanha mágica, né? Sim. Quase a montanha mágica. No final é. Aqui tem uma mensagem que não tem nada a ver com pergunta, que é do Zoltan Paulini, que compôs uma música aqui, até inspirado no, nas minhas coisas. E obrigado, eu vou ouvir, depois você comenta na próxima aula. Depois, aqui, Leila Santos também pergunta, a própria Leila pergunta, se o pulso, o ritmo influenciam na leitura, então também na leitura das formas da obra arquitetônica isso terá influência. É isso? Com isso também posso concluir que o ritmo desorganizado da vida de cada um, já informado pela estrutura da cidade, pelas músicas ouvidas no cotidiano, contribuirão na desordem da leitura das formas. Sem menor sombra de dúvida, mas isso tem que haver um estudo sobre isso. Leia o livro da Lubienska, chama Educação Religiosa de Crianças. Lá ela fala, mostrando os efeitos das mudanças arquitetônicas das igrejas e as reações. Bem, nós comentamos isso na sessão, não sei, lembro-se de anteontem. Nós comentamos isso, mas não basta comentar, isso aí alguém precisa estudar. Né? Se você pensar, os meus escritos estão repletos, nas notas de rodapé, estão repletos de teses universitárias que alguém tem que fazer. São temas, falei, não vai dar tempo de eu estudar isso, eu nunca vou poder fazer isso. Tem assunto aqui para 100, 200, 300 pessoas. E esse é um deles. Algum camarada que seja, ao mesmo tempo, um arquiteto com uma formação em história, ou um talento, sim, mesmo que não tenha formação universitária, que tenha um talento para isso, tem que estudar como é que foi se decompondo, vamos dizer, o ambiente visual de pelo menos uma cidade. Para daí, com base nisso, você estudar outras. Acho que São Paulo já é um caso muito complexo demais. Não, mas pega uma cidade menor onde a coisa foi decompondo, uma cidade que você tinha, por exemplo, uma harmonia de arquitetura colonial, e que foi, daí veio o seu fulano, fez isso, o outro fez aquilo. Olha, ontem eu falava sobre Ouro Preto, que na década de, acho que até a década de 50, toda aquela parte central ali na frente do Museu Tiradentes e tudo mais, era um modelo de organização urbana e tudo. Hoje você vai a Ouro Preto, toda aquela parte foi já transformada, virou um estacionamento. É um estacionamento. Documentar essas histórias, quem fez isso, inspirado em que ideias, de que fontes ele tirou essas ideias. Tem um livro que chama Um Olhar Francês sobre São Paulo. São dois autores franceses, mas eu li há muito tempo. Fala sobre essa questão da arquitetura de São Paulo, que parece cogumelos brotando e morrendo e outros brotando no lugar. Milhões de estilos. Mas tem que ver o francês para olhar isso e perceber isso que a gente está percebendo todo dia. Pois é. Né? Então, eu acho que essa história é absolutamente fundamental para a gente retomar o fio da meada. Pô. Né? Se você, como dizia o Dr. Miller, a psicoterapia reescreve a história do eu. Você vai preencher os pontos que estão faltando. Pô. Né? Senão, vira, se você não tem esse senso de continuidade histórica, você está no ar. Né? O pessoal querendo, por exemplo, agir politicamente, mas agir aonde? Qual é a sociedade na qual você está agindo? Qual é o ambiente? Qual é o ambiente psicológico? Qual é a retaguarda psicológica? Ninguém sabe de coisa nenhuma. Pô. Daí fica essas tomadas de posição, quer dizer, o cara, coisa arbitrária. Né? Eu gosto do liberalismo, eu gosto da monarquia, eu gosto de não sei o quê, eu quero intervenção militar, eu quero... Tudo isso é arbitrário. Né? Nós temos que parar, pensar seriamente o que aconteceu. Né? É por isso que eu achei até que essa manifestação de março foi ejaculação precoce. Porque a massa está indignada, mas você não tem líderes preparados que saibam onde eles estão agindo. Esses líderes vão sair desse tipo de estudo que a gente está propondo. Porra. Felipe Rizzo pergunta, poderiam me dizer o que acham do poeta Manuel de Barros? Alguém acha alguma coisa? Ah, eu li muito pouco Manuel de Barros. E acho... Não quero dar um... Assim, tem as suas virtudes tal, e tal. Faz muito tempo que eu li. Seja implacável. Não, eu acho que é meio infantil. Pode ser horroroso. Meio infantil. Eu acho que é meio infantil. Isso não quer dizer que deva jogar tudo fora, tudo que o sujeito fez. Mas eu acho um pouco infantil, só isso. Mas é óbvio que é digno de leitura... E de meditação. Eu lembro de... O filho de uma amiga minha viu um livro do Manuel de Barros na mesa. Assim, ele tinha, acho que tinha uns 4, 5 anos. Pegou, viu aquele... Livro sobre nada! O livro chama... Livro sobre nada. Deu muito... Que crítica perfeita, né? Tem musicalidade? Tem alguma? Tem. Não é esse o ponto. O ponto é que eu acho que... Mas é pobre, né? É a percepção que está envolvida ali. Assim, eu não quero também julgar a poesia pela cosmovisão, mas enfim. Sim. O fato é que é tudo muito é a poesia do menos, entendeu? É, se relaciona com essa coisa do João Cabral de fazer uma poesia, vai lá, do menos, uma poesia que quanto mais despojada, melhor, quanto mais limpa, melhor, quanto mais... Ou seja, daí para dizer, fazer uma poesia das coisas insignificantes, que é o que ele quer fazer, e faz. Isso é um pouco... Mas isso aí também foi uma tendência geral, que aparece na arquitetura, moderna, tem que ser nua e crua. O pessoal que era contra qualquer tipo de adorno, o adorno é feio, né? Um arquiteto austríaco escreveu adorno e crime. Então, o ideal assim, é uma sala, é um prédio de vidro com a sala vazia. Você senta no chão. Então, É o despojamento. Você vê no desenho dos jornais. Antigamente, os jornais brasileiros eram desenhados por cara que tinha aprendido com a imprensa italiana, francesa, etc, etc. De repente, começou todo mundo a copiar o New York Times. O ideal era ser a página limpa. E todos os dias o jornal saía com a mesma primeira página, igualzinha da véspera. Estragou, acabou a diagramação. Quer dizer, o despojamento, né? Ué, despojado é fácil. Se você encontrar um trombadinha na rua, ele te despoja. Né? Qual é o mérito do despojamento? Esse horror à complexidade, sabe? Seja, à complexidade. Seja do pensamento, seja sintática. Isso aí, eu acho que já deu. Eu acho que já deu o que tinha que dar, né? É. Nesse sentido, eu acho que um grande escritor, que foi o Graciliano Ramos, tem uma influência deletéria. Sim, como Cabral. Não pode escrever frases com mais de 3 palavras. É isso. É horroroso. Exatamente. Ele sabia fazer isso, era o jeito dele. Agora, não quer dizer que todo mundo tem que fazer assim. Nossa, uma aluna não entendeu, Olavo. Eu falei, ó, veja bem, isso é questão de... Ó, quando duas obras estão no mesmo patamar de grandeza, aquela que é quantitativamente maior... necessariamente tem que estar acima. Entendeu? Então, se dois romances são igualmente... estão lá no primeiro time, o maior romance, o de 1000 páginas, tem de estar acima do de 500. É óbvio. É uma coisa evidente. Aristóteles já falou isso na Poética, sabe? Então, se duas tragédias, respeitadas as unidades, o poema trágico será tanto melhor quanto maior for... Se duas coisas são igualmente boas, a maior ganha. É claro. Tá certo. Então, assim, as pessoas não... E isso vale para o estilo também. Se dois estilos são igualmente competentes, sabe? Então, assim, aquele que é mais elaborado e complexo, talvez, saca? Bom, e aí cria um problemão para a literatura contemporânea, né? Problemaço. Porque, assim, o romance hoje no Brasil tem 30 páginas. Eu vou ao banheiro. Não gosto de você. Ponto. Realmente. O Pedro, quando tinha 7 anos, ele caricaturava esse tipo de poesia. Poesia assim: eu te olhei, tu me olhaste, nós nos olhamos. É isso mesmo. E era menino e já pegava. Ai, Deus. Então, gente, eu acho que nós já comentamos assuntos suficientes, né? Muito bem. E espero que haja outros encontros como esse. E vamos permanecer em contato. E vamos levar adiante essa ideia da revista. Vamos, né? Ótimo. Revista Exílio. Ótimo. Olha, tá aí. Empresários. Muito bom. Né? Então, Rodrigo vai falar aqui uma coisinha. Eu acho que a gente não pode fechar o encontro sem agradecer, né, pelo seu trabalho. Foi um prazer. Pelo seu empenho, pela sua dedicação. Por tudo que você fez nos últimos anos e continua fazendo, tá? Para toda a cultura, não só para a filosofia brasileira, que é muito o que você faz, mas para a cultura em geral. Né? Eu tenho absoluta certeza que nós que estamos aqui, e a absoluta maioria dos nomes que nós citamos, né? Quer dizer, se todos nós estamos realizando alguma coisa, nós devemos muito a você, Olavo, muito. De maneira que nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo seu trabalho. Obrigado. E tenha certeza de que nós estamos todos os dias rezando para que você continue, né, trabalhando, produzindo. Você tem muito a oferecer ainda. Nós precisamos. Vamos em frente, né? Olavo, por uma certa humildade, ele... falou do 15 de março, falou do principal slogan, né? 15 de março. E deixou de falar num slogan que foi visto pelo Brasil inteiro. É verdade. Olavo tem razão. Que merda, hein? Não quero ter razão. Uma salva de palmas, hein? Parabéns, Olavo. Pô, tudo que ele está falando é verdade. Que porcaria. Olha, isso eu prometi que ia fazer e fiz, que é botar esse pessoal, animar esse pessoal, restaurar a confiança de cada um na sua própria inteligência. Primeiro, o sujeito perceber que ele tem uma inteligência e o que, mais ou menos o que é, né? E que ele pode compreender a realidade, né? Tirar esse ceticismo dissolvente, debilitante, né? Essa coisa dubitativa, tá certo? É claro, a gente tem que conviver com o estado de dúvida, mas não é para cultivar a dúvida, né? É fazer o pessoal ir em frente, adquirir autoconfiança. E, olha, vocês todos são muito melhores do que essa porcaria que está aí, né? Vocês não respeitam esses professores, não respeitam esses jornalistas. O que esses meninos estão fazendo é muito melhor, pô. Já existe uma nova literatura brasileira, ela vai crescer. Nós vamos restaurar essa coisa e não devemos nada, nem a USP, nem a Folha de São Paulo, nem esses ministros da Educação. Isso é uma cambada de vigarista, pô. Nós temos que esquecer eles e ir em frente. Tá bom? Então que esta reunião sirva pelo menos para incentivar, né, a garotada a fazer o que tem de fazer. Viu, Olavo? Também tinha uma outra coisa para falar. É que ano que vem, em outubro, nós completaremos 10 anos das nossas gravações. Olha só. De 2006, dos nossos bate-papos, né? E há um ano atrás eu estava comentando com você, né, Paulo? Há um ano atrás eu pensei assim, putz, podia ser interessante encontrar o Olavo no décimo aniversário disso, mas eu pensei, nossa, eu estou numa crise profissional tão grande que eu não vou ter dinheiro nos próximos 15 anos. Em 9 anos eu estou aqui. Muito bom. 10 anos, né? 10 anos. A gente podia publicar aquilo, né? Transcrever. Ah, transcrever. Alguém transcreveu, né? Transcrever, publicar, é. Porque eu telefonava para você do Skype, para o seu telefone, aquele telefone lá que você me disse, né? Foram as primeiras. Porque eu procurava no YouTube e não encontrava nada sobre você, né? Em 2006. Tem os caras xingando. Nem cara xingando, nem isso, não tinha, né? Não tinha nada, nada, nada. Nem as entrevistas que você já tinha dado para televisão. Foi um negócio do Milton Temer, né? Do Olavo Carvalho não se fala. Daí ficou todo mundo quietinho. Mas era isso que eu queria. Você fica quieto, não fala nada, deixa só eu falar, pô. Tá bom assim, né? E aí tem lá as entrevistas ainda no YouTube até hoje. E em outubro do ano que vem vão completar 10 anos. Muito bem. E foi durante uma delas que você teve a ideia. Então, olha, eu aviso desde já, vou botar esse aviso por escrito. Eu vou diminuir muito esse negócio de hangout, entrevista, até porque eu tenho que terminar o meu livro do Método Filosófico. Ótimo. Eu já tenho que trabalhar. Ah, ótimo. Faz muito bem, Olavo. Muito bem. Senão eu vou deixar de ser um escritor para ser um falador. Não. Primeiro lugar, a sua obra, meu cara. Então, tem que completar. Porque eu descobri que o livro tem uma força extraordinária, muito mais do que televisão, gente. Né? Muito o que mais. Que virou a cabeça dessa gente toda? Foi livro. Foi livro. Né? Não foi televisão, não. Porque tudo, eu estou falando tudo o contrário do que eles falam na televisão e o pessoal. Ninguém saiu na rua cartaz, a televisão tem razão. Não. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Vamos fazer. Foi uma alegria imensa ter vocês aqui. Muito é uma muito coisa bom. Que anima mesmo. Nossa, a gente. Muito, né? Bom. Obrigado a todos que ajudaram, o Alessandro, o Silvio, né, o Xane, todos. A Leila. E até a próxima. No ano que vem fazemos outra.